O que eu vou falar nessa palestra? Boa tarde. O que eu vou falar nessa palestra? O certo era que pelo menos metade do planeta assistisse. Que muitos do planeta assistissem. Eu falo dos encarnados. Mas nós sabemos que a quantidade de gente que vai assistir é muito pouca. Quase ninguém perante toda a humanidade da Terra. E os que vão assistir, pode reduzir em 80%, pelo menos de 80% a 85%, aqueles que compreenderão o que eu vou dizer e que vão aceitar o que eu vou dizer. Então, só 15%, 20% no máximo, é que vai aceitar, acreditar e entender o que eu vou falar junto com o Pedro. Então, é pouco, mas como os superiores dizem, o recado terá sido dado. Mas, na esfera extrafísica, a quantidade de seres que vão ver é muito maior do que a quantidade de encarnados, porque essa palestra está sendo transmitida para uma quantidade superlativa de dimensões, principalmente as inferiores e as dimensões que estão bem próximas aqui da crosta. O Pedro está sendo visto por bilhões de almas. Bilhões. Até mesmo, eu digo, muitas almas. E não são só os manda-chuva da escuridão. São espíritos sofredores, desocupados, preguiçosos, perdidos por aí, alcoólatras, viciados em drogas, que estão acoplados nos seus hospedeiros, que são os humanos encarnados, os quais eles usam droga junto, que eles bebem junto, obsessores, parasitas. São muitos, né? Porque a população de desencarnados é muito maior do que a de encarnados. Portanto, pelo menos na esfera extrafísica, a mensagem será dada para todos. E eles vão acreditar. A maioria. Sabe por quê? Porque eles são desencarnados e o véu já caiu. O véu já caiu. Mesmo para aqueles que estão agarrados a paradigmas, a dogmas, porque muitas coisas estão sendo mostradas para ele. Face a face, tete a tete. Aí já não dá mais para pegar a Bíblia e dizer que é coisa do demônio, do capeta, que reencarnação não existe. Né? Já dá para perceber que o despacho não serve para nada, que a vela muito menos, que a roupa de cortal ou cortal, ou do jeito tal ou da forma tal, não serve para nada. Né? Já saíram bem mais da Matrix, apesar de muito deles ainda estar preso a uma certa porcentagem da Matrix, porque não quer dizer que desencarnou, que expandiu totalmente a consciência. Mas, como não tem um corpo físico, mesmo não tendo expandido muito a consciência, eu falo de alguns, já dá para entender melhor as coisas. Né? Então, essa palestra é muito mais para os desencarnados do que para os encarnados, por incrível que pareça, né? Parece que é só para o YouTube, né? Parece que é só para eles. Não é, não. É muito mais para o pessoal invisível aos olhos dos encarnados. Que coisa, né? Então, a palestra é muito mais para esses. Porque aqui é uma beleza, né? É uma beleza. Eu não aceito. Não acredito. É mistificação. É animismo. É charlatanismo. Né? É um idiota que está ali. É um palhaço que roubou o meu ET, que roubou o meu espírito. Né? esqueceram de ler Kardec, né? Vamos ler o livro dos médiuns de novo? Tem uma partezinha lá que é bem clara. Não tem exclusividade de ET e nem de espírito com médium nenhum. Isso é uma insanidade, é um orgulho muito grande, é uma vaidade imensa, uma arrogância soberba. E quem diz isso não sou eu, não, hein? É Kardec, está escrito lá, hein? Quando ele diz assim, quando eu digo aqui, vocês são muito pequenininhos, todos nós somos pequenos, tem gente que se sentiu ofendida, que a gente disse que é pequeno. Vocês são tão pequenos. Sabe o que é isso? Não lê, não estuda. Lê Kardec. Está escrito lá. O Espírito Verdade, não é Kardec que diz, não. O Espírito Verdade diz, muitos, muito pequeninos vocês são e acham que são muito grandes. Eu estou dizendo o que o Espírito Verdade disse. Então, vai reclamar com o Espírito Verdade, se se sentiu ofendido. Né? Se sentiu ofendido, porque tem uma evolução muito pequenininha. Né? Jesus fica ofendido quando alguém xinga ele. Deus fica ofendido quando alguém xinga ele. Xingou Deus, ele vai te castigar? Pode xingar ele de tudo quanto é nome. Ele não vai te castigar, ele não castiga, ele não faz isso. Xinga ele de tudo quanto é nome, está liberado. Isso é uma visão religiosa. O Deus punitivo, que se ira, que te joga no inferno, que te castiga, não existe. Xinga ele. Quer xingar ele? Xinga. Manda ele tomar naquele lugar. Manda, vai. Você quer? Não? Tá, não vai castigar, não. Isso não existe. É, cabecinha de amendoim, né? Aí fala blasfêmia. Há 2000 anos atrás, essa palavrinha era muito usada. Né? As cabecinhas de formiga. Né? Não aumentou muita coisa, não. Foi, a formiga só cresceu mais um pouquinho. Continua formiga. Então, se ler Kardec, muita gente vai se sentir humilhada. Vai se sentir... Nossa, ele está humilhando a gente. É, vai se sentir ofendida. Lê Ramatiz, Ercílio Mais. Leia o que Ramatiz fala em Ercílio Mais. Leia. Leia. Vocês vão se sentir ofendidos com Ramatiz, porque é só esculacho. É só lambada nas pernas. Só lambada. Então, o que a gente está falando aqui, a gente está sendo até carinhoso. Está sendo carinhoso. Sabe qual é o problema? O povo brasileiro, ele não gosta de estudar. O povo brasileiro, ele não estuda. Ele não gosta de ler. Ele não gosta de ler livros. O povo brasileiro, ele gosta de uma mulata com a bunda bem grande, gosta de samba, né? Uma mulher bem bonita, aquela mulata bonitona, né? Ou então uma lorona de olho azul, ou uma morena, né? Ou uma japonesa bem bonita, né? Com corpão, né? Sambando, cerveja, bastante cerveja, futebol. Se tiver a moça com bumbum grande, cerveja, futebol, para que que eu vou ler livro? Para que que eu vou perder tempo com livro? É. Aí, quando a gente fala umas verdades, se sente ofendido. Acha que está tudo bem, que está tudo certo. Né? Aí, depois, quer reclamar lá com o americano, que quando diz que aqui é atrasado, eu estou falando, diz que aqui é atrasado, eu estou sendo bem simpático, porque a palavra que eles usam, porque eles enxergam isso tudo aqui, eles não veem cidade grande, não. Para eles, o Brasil inteiro é uma Amazônia, é floresta. Então, vocês imaginam do que eles chamam vocês? Eles chamam de quê? É Homo habilis, Neandertais, né? Então, gente lá do primeiro mundo, não é só de lá, não, de vários países. Aí vem para cá, a moeda deles vale 4, 5, 6 vezes mais do que a de vocês, eles já são ricos lá, quando eles vêm com a moeda deles para cá, o que que acontece? Eles são bilionários, né? Aí você acha que eles vêm para cá só para ver os pontos turísticos? Não, eles querem pegar, né? Vou chegar com dinheiro, né? Eu vou passar o rodo. É, que nem ela disse. Vou passar o rodo. É, vem para isso. É porque liga a televisão, é todo mundo sambando, pelado, bebendo. Eles falam, lá é o paraíso, eu vou para lá. Né? Eles só vêm para isso. Né? Ainda tem as praias, os lugares belos, lindos. É assim que vocês são vistos por gente do seu próprio planeta, hein? Imagina de um pessoal de outro planeta mais evoluído, de evoluído mesmo, de quinta grandeza, de sexta, como é que eles veem vocês? É, se eles falarem, vocês vão se sentir bem muito mais ofendidos do que o que a gente está dizendo aqui. Vocês vão querer processar eles? Vão querer fazer alguma coisa com eles? Eles não vão estar mentindo, gente. Eles não estão mentindo. Eles estão falando a verdade. É porque vocês só enxergam o planeta Terra. Vocês não conseguem ver outro planeta. O humano daqui, ele não consegue imaginar o que é uma humanidade mais evoluída. Ele não consegue. Os filmes estão mostrando direto. E vocês acham que é ficção. Aquilo ali é real e muito mais do que aquilo ali. Aquilo ali é só um pedacinho. Star Wars, né? Os Vingadores, que mostra o universo, Guardiões da Galáxia, né? Star Trek. O que está mostrando ali é só um pouquinho. Tem muito mais. Avatar, filme Avatar. Tudo ali está mostrando a realidade. Olha que Avatar é um mundo primitivo, hein? Em termos de tecnologia. Ali é mais elevado é na moral. A tecnologia é bem... Aí o humaninho entrou lá, né? Viu quando é que o humano chega, o que ele faz? É destruição, né? É um câncer. O humano da Terra é um câncer, né? Teve gente aí que falou no YouTube, chamou a humanidade da Terra de um câncer. Está errado? Não, está certo. Teve gente que ficou ofendida. Quem pensa que é para falar que nós somos um câncer? São. São câncer. São um câncer. Então, o que eu vou falar aqui... Jesus é muito bom, né? Ele é teimoso, né? Ele é bom. Então, não adianta fazer comentário aí nesse canal ou em outros que estão divulgando, xingando Pedro tudo quanto é nome, falando do Pedro. Não adianta gravar vídeo reclamando do que foi falado. Não adianta, porque esse tipo de espírito, quando ele desperta e quando ele vem, quando ele começa a fazer o que ele veio fazer, ninguém segura ele. Eu já disse isso em outros vídeos. Não segura. Tá? Ele só tem um alvo. Sabe qual é o alvo do Pedro? Sabe quem ele só enxerga? Todos estão atacando, xingando, gravando vídeo na internet, reclamando. Sabe quem o Pedro só enxerga? Ele só enxerga o Cristo. É o alvo dele. Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo. Ele só enxerga isso. Tá? Só enxerga isso. Porque ele sabe muito bem que quando ele desencarnar, o que é que espera ele e para onde ele vai. E, nossa, vai ser um alívio, porque está totalmente fora do seu lugar de origem. Totalmente. Vai ser um alívio, mas deve ser muito difícil ficar dentro desse corpo com um espírito como ele. Para mim é até mais fácil, sabe, quando estava encarnado. Para mim é mais tranquilo, mas é um sofrimento muito grande para um espírito dessa estirpe, dessa hierarquia, ficar dentro de um corpo desse. E o pior, por amor, e o pior, ainda vem para apanhar, né? Para apanhar. Né? Porque a humanidade ela vai mostrar quem ela é e qual é o seu nível evolutivo. Ela não vai perder a oportunidade de crucificar mais um, né? Ah, perder a oportunidade de mostrar quem é realmente. Não, eu vou mostrar quem eu sou. Ódio puro, não aceito nada acima de mim, sou orgulhoso, invejoso, sou ganancioso, tenho propriedade com um, propriedade com outro, é meu, mas de ninguém. Passo por cima do que está escrito em Kardec, mas falo de Kardec, prego coisa boa, prego fraternidade, digo tudo que Jesus disse, faço faculdade de medicina, de ufologia, para ficar com bastante culto, leio todos os livros de Chico Xavier, todos os livros de Kardec, desde criancinha até os 60 e poucos anos de idade, falo tudo que está dentro lá, mas as minhas atitudes, algumas são, condizem com o que está lá, mas outras não. Muitas outras não. Né? Faz parte da evolução, né? Devagar, né? É assim mesmo, né? Por isso que Deus é Deus ama, Deus espera. Deus espera, porque esses vão chegar no nível do Pedro, no nível de Jesus. Todo mundo vai se aproximar dele lá. Uns vão demorar 1 trilhão de anos, outros vão demorar 1 bilhão, outros vão demorar 1 milhão. Né? Depende da vontade de cada um. Né? Depende da vontade, do querer e da vontade de cada um. Né? Depende do querer e da vontade de cada um. Né? É. Então, o que eu vou falar aqui, vamos começar. É, porque no início tem que ter uma introdução, né? Para dar uma... Né? É, hoje não tem tempo para acabar, porque vai vir um aqui e vai vir outro ali. Então, né? Tá preparada? Tá. Então, solta a boca no trombone, né? Porque quem vai canalizar com você sou eu. Não é a Kenaton, não. Então, a gente vai botar a musiquinha de novo para você se concentrar, para você se ligar, né? E você sabe muito bem como é que nós falamos, né? Né? Então, deixa o instinto do espírito, o instinto guerreiro de ter que falar o que tem que falar mesmo, deixa aflorar bastante, tá? Porque misericórdia já foi bastante, né? A misericórdia vai existir, só que ela vai só se reduzir um pouco e a justiça vai crescer bastante. E essa justiça é divina. É, não é a justiça do homem, não. Ela é feita com misericórdia, ela é feita com amor, mas ela é feita de uma forma que ela toca, sabe aonde? Na ferida, no ego. Né? Né? A gente está com um termômetro hoje, sabe? Tem um termômetro aqui para medir. É o termômetro que mede, que ele afere o seu nível de ego. Vamos ver até onde o nível do ego de cada um vai. Será que o termômetro vai explodir? É bem fácil. Aqui na Terra é facinho dele explodir. É. Então vamos começar. Aqui na Terra tem uns espíritos que eles são de outros planetas, são extraterrestres, são alienígenas. São chamados de arcontes. Arcontes. Jesus, quando estava aqui, falou deles. Só que entendam uma coisa de uma vez por todas. Muita coisa do que Jesus disse não foi colocado na Bíblia. Muita coisa que aconteceu não foi colocado na Bíblia. Então você não pode pegar a Bíblia e dizer que é tudo, que Deus se resume àquele livro. Não se resume. Deus é muito mais do que aquilo. Tá? Isso é um pensamento primitivo, atrasado, muito atrasado, pensar dessa forma. Tá? E outra coisa, a Bíblia foi inspirada por Deus? Sim, muita coisa que está ali foi inspirada por Deus. Mas na linguagem do povo que aquela época, no caso do povo daquela época, da forma que eles entendiam, tanto é que falava de uma nave, chamava de carruagem de fogo. Por quê? Ia falar de nave para eles? Eles não sabem o que é isso. Então, é da forma que o pessoal daquela época entendia, pelo amor de Deus. Coloca isso na cabeça de uma vez por todas e não fique com o pensamento parado no tempo, o mesmo pensamento daquele povo lá de 2, 3, 4, 5 mil anos atrás. Tá? Muita coisa que a gente fala aqui está na Bíblia, só que está sendo falado de uma forma aberta, como ela realmente é. E tem coisa lá que foi manipulada, foi mexida pelo homem, que ele escreveu de acordo com os seus próprios interesses. Tem um monte de coisa ali que se contradiz. De acordo com os seus próprios interesses. Só que o que acontece? A hipnose, a manipulação, né, a lavagem cerebral que algumas religiões fazem, principalmente igrejas evangélicas e católicas, a manipulação, a lavagem cerebral é tão grande que o cara entranha aquilo na cabeça do cara, o cara não tira aquela forma de pensar de jeito nenhum. Ele fica naquela forma ali de pensar e não tem quem tire da cabeça dele. Faz parte da evolução do espírito dele. Faz parte da evolução do espírito. A dona Sônia, ela fala assim, o Pedro não foi inserido em doutrina nenhuma, na religião evangélica, nem na espírita, senão ele ia ficar muito ortodoxo. Ele ia ficar muito ortodoxo. Ela fala isso. Pois eu digo que ela está extremamente equivocada. Não ia, não. Porque se ele já foi na igreja, já foi em centro espírita, pouco, mas foi. Mas se ele fosse inserido numa religião, mesmo ele estando no esquecimento, nesse corpo físico, esquecendo quem ele é, ele não ia aguentar. Não ia. Ele não ia aguentar. Ele ia falar, está faltando muita coisa aqui, tá errado, tem alguma coisa errada, tá? Não ia aguentar. Nenhuma religião ia segurar ele. Não ia. Então, religião é para crianças, bebês, que precisam daquilo ainda, que é bom, ali tem muito ensino moral, tem muita coisa boa, mas tem muito paradigma, tem muito dogma, tem um sistema de crenças bem limitado, que eles, muitos deles ali não são capazes de expandir mais. Se eles expandirem mais, eles piram. Né? No Matrix, ele vai pirar, ele vai pirar, ele vai pirar. Não, não, não é verdade, não pode ser assim, não. Se abrisse a visão espiritual deles, eles vissem o que tem aqui, sarandando por aí, ah, porque não é só espírito daqui da Terra, não, tá? Deformado, em forma de demônio, zoantropia, licantropia, não é, não. Tem seres de outros mundos, por aí. E não é bonzinho, não, tá? Se vissem as dimensões abrindo, imagina só, abre a visão e vê várias dimensões, portais abrindo, entra espírito, sai, para, entra, abre outra ali, abre outra, outra, abre no chão, sai espírito, sobe, sobe, sai, vem. Surta, né? Ia surtar, não ia, não? Surta. Né? Ia surtar. Já pensou se conseguisse ver todas as colônias que tem aqui em cima? Você sabia que tem extraterrestre que chega aqui e vê tudo isso? Ele chega aqui e vê as colônias todinha. Então é uma misericórdia de Deus muito grande vocês não enxergarem nada. Porque se vocês enxergassem, vocês não iam conseguir viver. Vocês iam surtar. Quando eles abrem a visão de alguém, vocês acham que quando abre a visão, vê um espírito ali, está vendo tudo? Não, ele está vendo um espírito, ou dois, ou três. Tem mais 50 em volta. Só que a visão espiritual que foi aberta, só é permitido ver aquilo ali. É só o que é permitido. O cara que vê espírito, ele vê só o que é permitido. Vocês acham que o Chico Xavier via tudo? Ele não via. Ele só via o que era permitido. Senão não tem como, gente. O cara não vai viver muita coisa. Imagina, várias dimensões. Porque tem um monte de dimensão colada com isso aqui. Tem um monte de dimensão, não é só dimensão inferior, umbral e, dimensão, e colônias, não, é muito mais outras. Tem dimensões que são, é um verdadeiro mundo, uma verdadeira forma de vida. Totalmente diferente, eternia. Hã? Já pensou? Abre a dimensão e vê o He-Man? Né? Vê o He-Man, vê a Tila, vê o Mentor, Gato Guerreiro. Já pensou? Aí vão falar assim, ué, mas não era só um desenho? Não era só um desenho? Olha lá o morenão lá, com cabelão louro forte, parece um fisiculturista, ele existe mesmo. Aí, como não vê, é um anátema. O cara é louco, ele veio para bagunçar, é um agitador, que nem foi 2000 anos atrás. Agitador, veio para bagunçar, louco, maluco. É sempre assim, todos eles que vêm para expandir a consciência no mundo da consciência desse tamanhozinho, material, é isso que eles sofrem. Só dá 10 mil, 15 mil, 20 mil visualizações, 30 mil, quando dá, é muito. Ninguém se interessa. Mas bota lá o prepara, 200 milhões de visualizações. 200 milhões. É isso que eles querem, né? A Matrix é boa. Né? Se sair dela, vai ter que mudar a forma de pensar. E eu não quero mudar a minha forma de pensar. Eu quero continuar assim. Eu quero continuar, que hoje é domingo, né? Eu quero continuar ali no quiosque, ali na barra ali, que eu não vou dizer o nome, né? Senão pode dar problema. São vários. Você sabe qual que eu falo, né? Bem ali no início da barra, onde dá aquela playboyzada toda, né? Então. Então, eu quero ficar ali com um óculos Ray-Ban na cara, né, com um cabelão escorrido, com um silicone desse tamanho, sentado na cadeira assim. Pra quê? Eu quero que todo mundo me veja. Eu quero ser vista. Porque eu sou bonita, eu tenho que ser vista, né? Porque a minha autoestima é baixa, então eu preciso ser vista. Ou então o outro fortão, né? Cheio de esteroide no corpo, né? Eu quero ser visto, né? Então, Matrix. Isso é Matrix. Quem está fora que vê isso, olha assim, você não tem ideia de quanta gente tem uns espíritos que eles são escarnecedores. Como eles escarnecem e zombam dessas pessoas, porque são completos idiotas. Não tem outra palavra. Como eles escarnecem, porque eles veem o corpo, mas veem o espírito também, sabe quem é o espírito que está ali. E veem que aquilo ali, eles não sabem o que é que espera eles. Então, tem os arcontes, são seres de outros planetas. Na época do Cristo, eles já estavam aqui, eles estão aqui, ó, há milhares de anos, milhares. Ué, mas é permitido eles estarem aqui? Sim, é permitido. O mundo é dominado pelas trevas. Os próprios guardiões superiores, que controlam quem entra e quem sai, deixam. Sabe por que eles deixam? Porque a ordem do alto é deixar. Não é tudo que eles podem impedir, não. Sabia disso? É claro que tem que ter um controle, né? Senão virar uma bagunça muito grande e explodem o planeta. Ou escravizam vocês. Ou será que vocês já não estão escravizados? Mentalmente. Está tudo dominado, são todos teleguiados aqui. Por exemplo, quando vem alguma coisa do Cristo, de verdade mesmo, e você já percebeu que, assim, aqui, tudo que brilha muito é muito atacado? Tanto é que tem até o ditado, né? Brilhou muito é porque... Está sendo muito atacado é porque brilha muito. Né? A árvore que dá muitos frutos leva muitas pedradas. Então, se você vê uma coisa ser muito atacada, você fala, não é todo caso não, tá? Mas se você vê uma coisa ser muito atacada, você fala, opa, peraí, está sendo muito atacado. Deixa eu ver o conteúdo, deixa eu ver o que eles estão dizendo ali. Aí você vai prestar atenção no conteúdo. Porque tem gente que ataca sem ver o conteúdo, só vê um título. Canalização com Jesus Cristo. Vídeo de pronunciamento, impossível, quantum energético muito grande, não pode. Nem viu o conteúdo. Né? Típico de uma humanidade atrasada, menos evoluída, menos adiantados, bem atrasados mesmo na evolução. Né? Então, vocês prestam atenção quando uma coisa for muito atacada. Porque tudo que vem do Cristo é assim. Num planeta de provas e expiações, onde reina a maldade, as trevas, tudo que vem de Jesus é estraçalhar, estraçalha, estraçalha, ataca com tudo. Não foi assim só há 2000 anos atrás, não. Foi antes disso, e depois disso, e ainda é. Tá? Principalmente se dizer as verdades, que vão incomodar. Tá? Então, os arcontes, eles estão aqui, sim, com permissão de Deus. Os guardiões superiores não pode botar a mão. Só que os arcontes, eles estavam com o seu nível de ação limitado. É como se alguém lá em cima falasse assim, você só pode ir até aqui. Mais que isso, você não pode fazer. Porque se eles pudessem fazer tudo o que eles queriam, eles já tinham estraçalhado vocês todos, dominado todo mundo. Tá? Então, tudo que eles fizeram até agora é porque eles foram contidos, só podia até um certo ponto. Tá? E muitos de vocês cederam porque vocês estão em sintonia. Muitos de vocês estão em sintonia. Tá? Porque dava para dizer não, dava para negar. Tá? Não é impossível, não. Porque Deus não ia botar um fardo maior nas costas de ninguém. Se eles conseguiram dominar, é porque entrou em sintonia. Quem eles dominaram é porque entrou em sintonia. Tá? Então, prestem atenção. Jesus falou que esses eram os deuses do mal. Deuses do mal. Jesus falou dessa forma para que aquele povo pudesse entender. Porque já pensou se eles falassem extraterrestres de outro planeta com a tecnologia tal, com uma nave gigantesca aqui na órbita do planeta Terra? Já pensou se ele falasse isso? Né? Eles não entendiam nem qual era o planeta Terra, não sabiam nem aonde estavam, de onde vinham e para onde iriam. Vai falar de seres extraterrestres com a tecnologia avançadíssima? Ele não ia entender nada que o Cristo disse. Então, o que ele falava? São os deuses do mal, para poder entenderem. Né? Deuses do mal. Então, dá para ver eles? Não, são consciências. Consciências. Tá? Puro corpo mental que eles são. Consciências. Alguns deles têm corpos, mas sabe onde é que está o corpo? Está lá na nave. A consciência sai do corpo e fica por aqui voando aqui. Não tem corpo astral, só a consciência mesmo, corpo mental. E eles dominam as mentes, porque eles não querem o progresso. Não é só mago negro, reptiliano. Vocês têm medo do reptiliano? Eles são muito mais perigosos do que os reptilianos. Reptiliano é fichinha. Os arcontes são piores. Tá? Imagina um ser que pega, tem uma lagartinha assim, uma lagarta daqui. A consciência dele entra na lagarta, entra, aí você está dormindo. Ele vai andando, a lagartinha andando, entra pelo teu olho, aí ele toma toda a tua consciência, toma o teu corpo. O arconte faz isso. Tá? Então, nesse momento de agora, É para fazer o mal, tá? Vem aquela ideiazinha na sua cabeça? Vamos pegar uma metralhadora e vamos metralhar todo mundo no cinema? Vocês acham que é quem? É só o Mago Negro que faz isso? O Mago Negro faz isso. O Mago Negro. Tem outros espíritos que fazem isso, mas os arcontes também fazem. Mas por que, que ele conseguiu dominar a pessoa para a pessoa fazer isso? Porque a pessoa está em sintonia com ele. Porque se não tivesse em sintonia, se tivesse com sintonia no amor, na fraternidade, eles não iam chegar nem perto. Eles ficam só esperando uma brecha. Qual é a brecha? É quando você entra em sintonia com eles, quando você fica com vontade de fazer isso. Entra em fúria. Né? Aí eles agem. Se você está vibrando no amor, na fraternidade, tudo que é de bom, eles não vão conseguir nem chegar perto de você. Tá? E eles dominam uma quantidade gigantesca, superlativa, soberba de seres humanos na Terra, que nem imagina que é dominado por eles. Muita gente que vai ver esse vídeo vai rir, vai gargalhar, ah, mentira, é dominado por eles e nem sabe. Muita gente que vai chegar, peraí, muita gente que vai chegar lá e, né? Com o coração com bastante raiva, pensando no Pedro, escrever aquelas palavras bonitas. Quem é que está escrevendo? É a pessoa ou é o arconte que está dentro da cabeça dele? Quando Jesus estava lá pregando, e sempre tinha alguns, começava a ofender ele, gritar, chamando de agitador, os sacerdotes, os barbudos, né? Porque estava mexendo com o poder deles, né? Que vinha. O que vem de você não vem de Deus, vem de você mesmo, na frente de todo mundo. Quem é que falava através dos sacerdotes? Os sacerdotes eram dominados por quem? É. Porque eles falavam de Deus, não falavam? Eles falavam, fora da caridade não há salvação. Eles falavam isso também. Falavam bonito, do Deus que era amor, do Altíssimo e tudo mais. Mas e a conduta deles? Era poder, né? Poder, fama, controle da cidade inteira. Né? Porque se libertassem as consciências ali, né? Eles perderiam o controle. Perde o poder. Então Jesus é a ameaça. Então vamos crucificar. O Pedro é a ameaça. Só que não tem crucificação. Então vamos usar a língua e os dedos. E o nosso canal, que tem 350 mil inscritos, para fazer um pronunciamento e dizer que é tudo uma mistificação. É isso que a gente vai usar. Entendeu? É assim que eles fazem. Tá? Então, esses são os arcontes. Nesse momento de agora, de transição planetária, vocês viram o recado que o Emmanuel deu? O Exu Caveira, que veio no preto? É o Emmanuel. É um dos Emmanuel. Sabe por que ele deu aquele recado? Porque é a ordem lá de cima. Está sendo tudo esvaziado, nós sabemos. Está sendo tudo esvaziado. Tá? Mas agora o negócio vai correr mais rápido. Tá? Então, quem não quer ficar, vai crescer? Não, quero continuar na cachaça, nas drogas, quero continuar sendo orgulhoso, tendo inveja, raiva de todo mundo, gosto de ir para o estádio de futebol para brigar com o cara de outro time, espancar ele, gosto de ir para o shopping, só quero saber de roupa, só quero saber de corpo, só quero saber de beleza física, sou fútil, sou orgulhoso, sou arrogante, sou fanático religioso mesmo, fico violento se falar alguma coisa diferente daquilo que eu acredito e tal, meu sistema de crença, eu quero ficar no paradigma pequenininho, não quero expandir o paradigma, não quero me libertar. Aí Jesus vai falar mansinho assim, tá bom, filhinho, vem cá. Sai do azulzinho, vai pro vermelhinho, sai do azulzinho, vai pro verdinho. Ou sai do azulzinho e vai para o outro azulzinho, mas que é um inferno. Né? De acordo com o que ele vibra. De acordo com o que ele gosta. Ele não é bom? O cara é legal, hein? Vai botar você no lugar que tu gosta. Onde tem um monte de gente igual a você. Ah, mas eu tenho outro problema. Eu não enxergo que eu sou assim. Tá tudo bem, eu sou um cara legal. Não enxerga. Se falar, né? Fica até ofendido com você se falar, né? Não enxerga, porque está tão entranhado, está tão ruim a coisa, que você tenta alertar e não aceita, porque não se vê daquele jeito. Só consegue se ver quando a gente, quando desencarna, a gente pega o espírito, leva lá em cima e fala assim, por favor, silêncio. Pega o espírito e leva lá, mostra a tela, uma tela, Olha lá, encarnação passada, a encarnação retrasada, três encarnações atrás, quatro, cinco. Olha o que você fazia, olha como é que você era. A atual, que é a atual também, porque quando achava que estava tudo bem, quando a gente faz as coisas, a gente não percebe. Mas já pensou se você fosse filmado, no final do dia, pegassem um vídeo e mostrasse você, as suas atitudes para você ver? Você ia falar assim, caraca, eu sou isso? Eu fiz isso? Fez, tu nem percebeu. Você falou isso, fez isso, nem percebeu. Porque já está muito entranhado. Aí eles mostram, antes de mandar, eles mostram da encarnação atual e das anteriores, porque tem gente que só vê essa encarnação. Só vê essa. Vocês são espíritos imortais, vocês não são só essa encarnação. Vocês são um conjunto de várias outras lá atrás. E muitas coisas que vocês estão passando hoje é porque lá o negócio foi complicado. Entende? Então, é difícil, né? É difícil enxergar, né? E quando fala, não aceito. Não aceito, não aceito, não aceito. É, eu não entendi o que foi falado. Eu vou orar a Deus porque eu quero entender o que foi falado. E no fundo, não aceitou o que foi dito. Não aceitou. O que foi falado. Não sou assim, não sou não. E o pior, tem muita gente que não enxerga que a pessoa é daquele jeito. E defende a pessoa. Imagina, 350 mil pessoas defendendo a outra porque, na cabeça dela, a pessoa, aquele jeito ali, ela está pura fraternidade, pura amor. Não percebe que a pessoa é agressiva, impaciente, ofende. Não percebe. Sabe por que não percebe? Porque está na mesma sintonia. É idolatria. Está na mesma sintonia. Aí não percebe. Né? Então, o que acontece? Nesse momento de agora, a ordem lá em cima é os arcontes serem todos retirados, tá? Então os arcontes vão começar a sair daqui. Agora vai começar a ficar todo mundo feliz, né? Não, não fica feliz, não. Fica não. Porque você que está sintonizado com ele, você vai junto! Vai juntinho! Ele vai continuar dominando o seu cérebrozinho, a sua mentezinha. O jugo vai continuar lá no outro planetinha, porque ele é muito mais esperto do que você. Ele é mais antigo. Ele tem mais conhecimentos. Vai sair subjugado daqui e vai continuar sendo subjugado lá. Então não é só os arcontes que vão sair. Vai sair todo mundo. Arconte, mago negro, quiumba. Que quiumba é ser humano. Desse jeitinho que vocês vê por aí, ali no bar, tem um monte de quiumba encarnado. Com corpo bonito, saradão, peitoral imenso, cheio de quadrado no abdômen, tupete lá em cima, um sorrisinho bonito, barbinha, aquela barbinha bonita, que quando tu passa, nossa, você fica se abanando assim. Se você visse o espírito dele... E aquela bonitona, né? Rabuda, né? O siliconão e tudo mais. Se vê o espírito, porque aquilo ali é ilusão, tá? Não é daquele jeito. Não é. Quando você se deita com ela lá, imagina você no ato lá, ela embaixo, você em cima, tá? Quando ela tá ali gostando e tudo mais, se você visse, porque o corpo, o movimento, o espírito também junto. Imagina um réptil com uma língua de cobra assim, com um rabo assim, ó. Gostando. É assim. Você está vendo o corpo. A gente vê o corpo e o espírito. A gente vê o corpo ali, né? É, gemendo bonito, né? Bonitona. E a gente também vê o espírito. A lagarta, o camaleão que ela é. O réptil. Porque tem reptiliano, tá? Encarnado, encarnadinho. É. Tem. Quiumbinha. Tem aquele com aparência, parece a volta dos mortos-vivos, né? Então, tem esse. Então é isso. Essa galera toda vai. Os desencarnados e os encarnados. Tem um monte de encarnado aí que é contra a obra do Cristo, que está causando um dano muito grande. Começa a causar um dano muito grande. Já foi dado várias chances. Já sabe? Foi dado muita chance, sabe? Mas não muda. Não enxerga que o negócio é de Jesus e atrapalha tudo aquilo que vem do Cristo. Não é só esse trabalho aqui, não. São muitos outros por aí que são do Cristo. Muitos centros espíritas, centros de Umbanda, que tem muita gente atacando, atrapalhando, canal no YouTube, que tem gente atacando, querendo atrapalhar. Exagerou? Já foi dado tudo quanto é chance? Vai ter um mal súbito de repente, vai infartar de repente, ou vai vir um câncer, uma leucemia, né? Vai, atropelou de repente, né? Um aneurisma, ai, ai, ai, ai, minha cabeça, ai, ai, puf. Tiro da Matrix, vai puxar o plug daqui de trás, ó, lá em cima, puf, tira o plug. É. Todo mundo que atrapalhar o Cristo vai começar a acontecer isso. Porque vai continuar a evolução. Quem quer evoluir, fica. Quem não quer, vamos saindo. Sai, sai, sai, sai. Então os arcontes vão ser retirados. Então agora o Cristo avisou que vai chegar um momento que eles seriam soltos e seria dado um pouco mais de liberdade para eles. Lembra? Está lá na Bíblia? Que seria dado um pouco mais de liberdade para eles. Então, eles agora estão com mais liberdade, tá? Eles vão agir com tudo, hein? Então quem está em sintonia com eles, as coisas aí vão ficar meio piores. Vão ficar meio piores. Tá? Aí vão falar assim, poxa, mas não estão dizendo que a transição planetária que vai melhorar? Não, vai piorar antes de melhorar. A gente está falando isso toda hora. Vai piorar um pouco para depois melhorar. Então eles estão mais soltos. Então eles vão dominar mais a mente. Então cuidado com a sintonia, hein? Cuidado com a sintonia. Cuidado com o que você vai sentir e pensar. Porque entrou em sintonia, abriu o clima psíquico, ele vai com tudo. Eles querem instrumento para destruir. De qualquer forma. Eles querem instrumento. Tá? Eles querem destruir de qualquer forma. Então essas consciências estão aí. Estão sendo retiradas. Já foram retirados alguns, tá? Já foram resgatados alguns aqui na reunião. Foram resgatados essa semana. Quarta e quinta. Que foi pesado aqui? Então, já foram resgatados aqui um grupinho, mas tem mais, tá? Vai ser aos poucos. Vai sendo retirado. Tá? Então, se você for fanático religioso, você vai ficar mais fanático. Se você for orgulhoso, né? Vaidoso, arrogante, prepotente, egocêntrico, invejoso, soberbo, né? Tudo isso de ruim, né? Cheio de vício, entro em fúria, raiva o tempo inteiro, tudo isso vai aumentar. Porque eles vão ficar com poder de ação maior. Ele e os outros espíritos das trevas, tá? Mago Negro, Kiumba, todos aí que são opostos à política do mestre. Tá? Eu vou mostrar um pouquinho do nível evolutivo da humanidade aqui da Terra para vocês poderem entender um pouco como é que é o nível evolutivo daqui da Terra. Lembra Primeira Guerra Mundial? Segunda Guerra Mundial? Tá? Terminou tudo em 45, né? 1945, terminou tudo? Tá. Muita gente morreu, né? Guerra, né? Guerra. Tá. Então, a quantidade de gente que aportou o plano astral pelo desencarne, né, foi muito grande. Né? Lá para a década de 1950, nós tínhamos encarnados aqui na Terra, em média, 2 bilhões e 500 milhões de encarnados. 2,5 só. 2,5 bilhões. É o que a gente tinha aqui. No final do século XX, até o ano 2000, né, do 1950 até o ano 2000, de 2,5 foi para 6. 6 bilhões. É uma invasão de almas e tanto, né, para reencarnar, né? Depois da guerra, da Segunda Guerra, que acabou as guerras, tá? Os biomas astrais, os bolsões astrais de sofrimento, né, as furnas umbralinas e tudo mais, ficou assim, ó. Lotado. Lotado. Aí tinha desencarnado lá vítimas, que não tinha nada a ver com a guerra, são vítimas, mas não quer dizer que são vítimas que são de nível evolutivo altíssimo. Tá? Ser vítima não quer dizer que tem um nível evolutivo altíssimo. São vítimas. Uns são legalzinhos, outros mais ou menos, outros muito ruim, mas foram vítimas. E tem aqueles que foram os responsáveis pela guerra, pelas duas guerras. Generais, soldados, políticos, empresários que ajudaram, ricaços, tá? Responsáveis pela guerra. Chegou lá, os guardiões superiores, que trabalharam muito nisso, os guardiões planetários, né, junto com outros espíritos, Exus ajudaram, Pombagiras ajudaram, os pais velhos, os caboclos, todo mundo ajudou, de várias colônias. A ordem do alto foi assim, ó, esses bolsões astrais de sofrimento não pode ficar cheio de espírito, nós vamos ter que esvaziar tudo isso aí, porque em 1950, em média, começou com tudo as reurbanizações extrafísicas. Sabe o que é a reurbanização extrafísica? Alguém que sabe? As reurbanizações extrafísicas é assim, ó. Vai lá no Vale do Suicida, cheio de lama, aquela coisa horrível. Começa a limpar tudo, vamos dar uma faxina em tudo, vai ficar tudo limpinho, vamos construir aqui um hospital bonito, um posto de socorro, um albergue, um hospital escola para os espíritos que estão ali. Tem mais um outro prédio aqui que é para preparar para a reencarnação. Tudo ali mesmo, tá? Tudo ali mesmo. Fica tudo bonitinho. Isso é reurbanização extrafísica. Os umbrais, é tudo limpinho, né? Tudo que estou falando desse jeito para poder ser entendido, porque muita gente fala assim na internet, reurbanização extrafísica, as pessoas não sabem o que é isso. Então a gente está falando de uma forma fácil para poder ser entendido, tá? Então começa a limpar tudo, a faxina lá no umbral, o umbral fica bonitinho, fica pelo menos apresentável, tá? E os espíritos sofredores que estão lá, vai tirando tudo, vai jogando dentro do hospital que construiu ali mesmo, vai jogando dentro do hospital, esvazia tudo. E vai levando para a reencarnação e outros aqui na Terra, e outros já vão ser mandados para outro planeta, porque não dá mais para encarnar aqui, né? Cada caso é um caso. Então, começou as reurbanizações extrafísicas ali em 1950. Começou a reurbanizar tudo, até hoje. Está reurbanizando os umbrais todinho, está acabando os umbrais todos. Mas ainda tem bastante umbral, tá? Ainda tem abismo, tem trás, mas está diminuindo. Está indo reurbanizando aos poucos, porque é muito grande, tá? É muita coisa. Leva tempo, tá? Dá um trabalho danado. Então, começou a reurbanizar tudo, não podia ficar cheio de espírito, né? Ficar lotado de espírito, tem que esvaziar, né? Tá reurbanizando, vai ficar cheio de espírito lá, gritando dentro da lama, atrapalha, né, o trabalho de quem está reurbanizando, tem que esvaziar. Então, vamos levar todo mundo para a reencarnação, a partir de 1950 ali. Vamos levar essas vítimas da guerra aí, esses responsáveis pela guerra, tudo para a reencarnação, porque eram poucos que desencarnavam e iam para as colônias, né? A maioria ia para esses bolsões de sofrimento, né? Tinha um grupinho que ia para as colônias, que era gente boa, né? Minoria, sempre, né? Aqui na Terra, minoria, gente boa é sempre a minoria. E bota minoria nisso, hein? Tá. Aí, a maioria estava lá. Então, vamos botar para reencarnar. Os responsáveis pela guerra, né? Os generais, os políticos, né? Os que bem responsáveis pela guerra mesmo, vamos reencarnar todo mundo na África. Vai para a África. Né? Mas não é para a parte boa da África, não, que tem gente rica, não, porque na África tem gente rica, tá? Não é, não. Aí todo mundo ali para ficar na floresta, para passar fome, para pegar tudo quanto é doença. Né? Aí, quando vocês veem aquelas pessoas lá, magrela, que aparecem os ossos todinho, aparecem os ossos, vocês acham que eles estão passando aquilo ali à toa? É claro que não vai deixar de ajudar, né? São filhos de Deus. Quem vai lá fazer uma obra para ajudar eles, alimentar, dar vacina, não faz mais do que sua obrigação, porque são irmãos, não importa o que eles fizeram lá atrás, tá? Pode fazer a caridade lá, ser voluntário, ajudar, porque são filhos de Deus. Mas vocês já estão sabendo quem são eles, tá? Porque eles não estão passando por essa provação à toa. Tá? E isso é misericórdia de Deus, tá? Porque eles estão aprendendo na dor. Aprendendo na dor, foi o que eles escolheram. É lei de ação e reação. Tudo que eles mandaram, voltou para eles. Eles mandaram, volta. E não é só uma encarnação, não, tá? Tem gente lá da Primeira Guerra e da Segunda Guerra que continua encarnando na África. Já desencarnou, reencarnou de novo. Criancinha que passou fome, morre, a mamãe vem com a criancinha, osso puro, chorando. A mamãe ali está chorando com o corpinho, o espírito já pegou, já botou numa outra mamãe que passa fome ali. Já botou numa outra. Tá? Não fica muito tempo no astral, não. Continua lá. Olha quantas encarnações precisa para poder quitar tudo que eles fizeram lá na guerra, a quantidade de pessoas que eles mataram, com bomba, metralhadora. É assim que funciona. É assim. Muitos deles, aqueles ali, eram esses políticos de terno, bonitão, né? Bonitão, de terno, general, aquele general com bigodão grande, né? Tudo. Tá lá. É aquelas criancinhas lá, que isso aqui é só esqueleto. Na África. Então, os responsáveis pela guerra vai para a África. E as vítimas encarna onde? Na América do Sul. Brasil, Argentina, Chile. Vai para a América do Sul. Todo mundo ali, mais ou menos em 1950, 51, 52, 53, 54, 55. Reencarnou em 50, em 60, em 70. Assim, ó. Só que a maioria desses, lá da guerra, que foram vítimas, como eu disse, né? Porque foi vítima que é um nível evolutivo alto. A maioria, não todos, tá? A maioria tem um nível evolutivo muito baixo. Muito baixo. Eu vou mostrar para vocês como é que o nível evolutivo deles foi demonstrado através das atitudes dele. Começaram a reencarnar em 50. Em 60, já estava com 13 anos, 14 anos de idade, 15, 16. Aí começa a eclodir quem é, né? Aí começou aquela liberalidade sexual imensa, né? Promiscuidade. Em 70, sexo, drogas e rock and roll, né? Né? Aí veio aquela liberalidade de drogas, aí veio aquela liberalidade sexual, promiscuidade à vontade e excessos de todo tipo. Lá em 70, né? Legal, né? E também a ditadura, né? A ditadura era um retrato do que era lá embaixo, né? Porque lá embaixo é ditadura, tá? Lá nos negativos é a truculência. Demonstrava na política aqui, porque muitos deles estavam na política de ditadura, eram magos negros encarnados. Era aqueles que eles comandavam lá embaixo. Aí traz a ditadura aqui para cima. Ele não lembra, mas eclode tudo. É o espírito, tá tudo no espírito. As vontades dele, o que ele deseja, o que ele quer fazer, quem ele é. Quem ele é. Aí, o que começou lá em 70? Sexo, drogas e rock and roll, à vontade. Aí, através desse sexo promíscuo, o que aconteceu? A quantidade de partos aumentava cada vez mais, porque as mulheres engravidavam, vinha mais gente de lá. Mais gente. Aí encarnava em 70 e pouco, em 80, um monte de gente de lá. Continuava encarnando. Né? Tem um monte aí que está encarnado hoje. De 80, de 70, de 60. Tem um monte. É. Tem um monte. Então, o nível evolutivo ainda não subiu. Está bem ruim ainda, porque se tem promiscuidade, drogas à vontade, vícios de todo tipo, excesso de todo tipo, o nível evolutivo não é alto. Isso demonstra um nível evolutivo baixo. Só que tem alguns espíritos que têm uma evolução muito alta. Muito alta. Que são mandados de outros planetas e encarnam aqui e entram nesses vícios, mesmo tendo uma evolução alta, dependendo de onde ele vai nascer. Sabia disso? Isso acontece também. Uma laranja podre contamina todas as outras boas. Então, pega um nível lá, o espírito evoluidíssimo das players, encarna aqui, bota lá no meio desses, encarna nesse corpo aqui, esquece tudo. Onde ele bota ali, onde ele é colocado, todo mundo gosta de cachaça, todo mundo gosta de droga. A mãe, o pai, os amiguinhos, o que ele vai fazer? Vai entrar junto. Vai entrar junto. Isso acontece também. Porque Deus, ele mantém o equilíbrio, né? Então, nessa época aí, começaram a mandar também uns espíritos bem evoluidões. Mas eles não encarnaram esses espíritos só onde estava ruim, não. Porque um monte que foi colocado ali na galera ruim acabou se corrompendo e entrando nessa também. Mas depois, no decorrer da encarnação, são chamados. Aí vira pastor, vira um dirigente espírita, né? Se converte. E é mais fácil de trazer esses para o caminho. É mais fácil. Já viu aqueles que é difícil botar no caminho? Que não entra no caminho de jeito nenhum? Porque é um desses aí atrasados. É difícil botar mesmo. Os outros que é mais fácil de botar no caminho, é mais fácil porque ele já traz a evolução lá, né, do outro planeta. Então, quando ele desperta, ele larga a bebida, larga as drogas, larga a promiscuidade e ele entra no caminho. Porque é mais fácil botar ele. Né, porque ele já é evoluído. Tá? Aí, lá, nesses bolsões de sofrimento, nesses bolsões astrais, tinha que reencarnar todo mundo rápido, não tinha tempo para ficar preparando ele, limpando ele todo, limpa ali um pouquinho só, tira ali o grosso e manda para a reencarnação. Aí o que que vinha no perispírito deles? Bactérias, vírus, lá do astral inferior. Tudo no perispírito. Quando entra em contato com o corpo físico e com o ectoplasma duplo etérico, esses vírus, essas bactérias, se materializam. Promiscuidade a rodo, à vontade. A energia que está ali é qual? É uma energia de promiscuidade. Então, o que que vai acontecer? As doenças que estavam muito bem controladas, sífilis, gonorreia, cancro, essas doenças sexualmente transmissíveis, que estavam bem controladas, elas voltaram com tudo nessa época. Voltaram com tudo. Ali em 60, 70, voltaram com tudo essas doenças. Aí veio, aí apareceu o quê? A AIDS. Da onde veio a AIDS? Tem gente que acha que a AIDS veio do macaco. Não veio, não. Não veio do macaco. Não veio. Veio de lá, desses bolsões de sofrimento. Veio de lá. A energia de promiscuidade imensa, o perispírito já veio com os negocinhos de lá, a AIDS veio com tudo. Por isso que a gente diz que, se a promiscuidade continuar aumentando, a AIDS vai aumentar, só que ela vai vir mais forte, e esses coquetéis que tem aí não vão resolver, hein? Não vão. É como se ela fosse sofrer uma mutação e fosse ficar mais forte, mais resistente. Os coquetéis não vão resolver. Vocês vão ver gente aí desencarnando de AIDS daqui, que nem naquela época lá de 70, de 80, pessoa ficando magrela, né? É, teve artista que desencarnou assim, não teve? Cantor, então, magrelo, e mesmo sendo rico, cheio de dinheiro, foi embora. Foi embora, não segurou. O AZT não segurou nada. Vai ser desse jeito, tá? Vai definhar. Vai ser feio de novo de se ver. Ebola... Ebola está aí de novo. O Pedro teve premonição. Antes do Ebola começar a explodir, aí, o Pedro teve premonição. Eles mostraram para o Pedro, desdobramento. O Pedro falou, que doença é essa? Que o cara ficou cheio de bola vermelha, explodindo tudo, e falaram na minha mente que era o Ebola. Falaram lá, quando eu estava desdobrado, que era o tal do Ebola. O Pedro nem conhecia. Só sabia de nome, mas não sabia como é que era a doença. Teve que estudar, teve que procurar lá na internet para ver como é que era o Ebola. E ele falou, ih, é exatamente isso aí que eu vi no desdobramento. Só que de uma forma muito mais forte. Bem potencializado. Bem feio, hein? Bem feio. Feio o negócio. E rápido, hein? Vai morrer rápido. Tá? Então, foi assim. Então, esse é um nível evolutivo. Está longe de 70, de 80? Está longe? 2022. Tem gente de lá que está encarnada ainda. Tem gente de 70 que está encarnado. De 60, está encarnado. Muitos desses vieram de lá, desses bolsões de sofrimento. Vieram de lá. Vocês conhecem um monte. Vocês podem ser um deles. Quanto de verdade que vocês são capazes de suportar? O quanto de verdade que vocês são capazes de suportar? É a verdade, gente. É a realidade da humanidade daqui. É a realidade. E aí, quando fala, não aceito. Não, eu não sou assim, não. Eu sou um cara legal. Eu sou gente boa. Tá vendo como é que não aceita? Não aceita. Se sente ofendido quando a gente grava o vídeo aqui. Pega um papel, faz um monte de anotação de tudo que a gente falou aqui. Pega um papel, faz um monte de anotação. Ah, não aceito. Ah, disse isso, isso, isso. Que isso? Exijo mais respeito. Gente, são vocês. São vocês, é um nível evolutivo de vocês. Expande, expande, sai da Terra, enxerga os outros planetas. Ah, mas eu não consigo ir para lá para ver. A mensagem está sendo trazida, mas vocês não aceitam. É mistificação, é animismo. Os livros estão aí. Ah, mas eu não aceito Chico Xavier. Isso tudo era, ele era um esquizofrênico, era coisa da cabeça dele. É assim que falam. Só aceita a Bíblia, é uma cabecinha desse tamanhozinho. E interpreta aquilo que está ali tudo errado. Como é que fica? Não evolui, fica estagnado. Não evolui. Aí fica brigando um com o outro, porque um pensa de uma forma, outro pensa de outra, outro de outra. Tu acha que isso evolui? Um ficar brigando com o outro? Porque um diz que é inferno eterno, o céu eterno, o outro diz que não, que tem que reencarnar, que Deus dá uma chance, que reencarnação existe, o outro diz que não. É aquela briga e tudo mais, aí a separação total. O Cristo está nisso? Separação total, briga, discussão, está nisso? Ele nunca foi isso, ele é amor, ele é união. Enquanto tiver isso, não vai ter Nova Jerusalém aqui, não vai ter regeneração. Como é que fica a regeneração? Aí tem que mandar alguém e fazer assim, vamos abrir a mediunidade desse cara de uma forma estúpida, estúpida, para ele trazer tudo em detalhes, para poder esses caras abrir a mente. Só que quando o cara abrir a mediunidade do cara de uma forma estúpida e ele vê tudo em detalhes, sabe o que vão dizer? O demônio, ele conhece, ele é milenar, ele conhece a vida do cara, daquela pessoa, da outra, em detalhes. O capeta, o demônio, então ele mente, ele é um imitador, ele sabe imitar. Já viu aqueles caras que imitam vozes, esses imitadores que fazem comédia? É igualzinho esses imitadores, ele imita igualzinho a voz, imita a pessoa, o jeito da pessoa. O demônio faz isso. É isso que vão dizer. Difícil, né? Difícil. Aí tem que desencarnar para poder mostrarem lá como é que é, amiguinho. É isso aqui a realidade. Nossa, você tem que ver a gritaria que é lá. Porque o negócio está tão forte na cabeça do cara. Ele brigava com todo mundo aqui, que ele tinha convicção que era aquela forma de pensar, que era ou o céu eterno ou o inferno eterno. Aquela forma de pensar. Que quando chega lá e mostra a realidade, nossa senhora, para aceitar, hein? Mesmo vendo? Tô vendo, mas não acredito. É? Se prendem a uma palavrinha que está lá em Hebreus, que fala, uma palavrinha que está lá, lá no final, não leu tudo, não entendeu tudo que está escrito ali, uma palavrinha lá, ao homem é dado viver uma só vez e depois o juízo. Sim, é verdade. Você tem duas vidas. Se você desencarnar agora, tomar um tiro, desencarnar, você vai levantar de novo, dar um tiro na cabeça? Não, uma vida. O espírito sai, né? Vai vir o juízo. O que é o juízo? O que é o juízo? Vai ver o que você fez de bom, o que você fez de mal, para qual dimensão que você vai. Você vai para uma colônia, para uma dimensão inferior. Fica um tempo, tanto lá em cima como lá embaixo. Depois reencarna de novo. Aí morre de novo e vem o juízo de novo. Reencarna de novo. Morre, vem o juízo de novo. E é assim por muito tempo, até você se tornar um varão perfeito. Até você adquirir a perfeição e não precisar mais encarnar. Mas vai falar isso. Aceita? Não aceito. Não aceito. Tem um monte de prova na Bíblia de reencarnação. Vocês não queriam Elias? Aí está João Batista. Aceita? Não. O que Jesus estava dizendo? Que João Batista era a reencarnação de Elias. Você não pode chegar no reino do céu se você não nascer de novo. Se você não entra no nascer da água e do Espírito. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Reencarnação, aceita? Não, a interpretação deles é totalmente diferente, que eles não vão aceitar isso de forma alguma. Entendeu? Aí fica esse problema. O que é essa característica de quê? De um mundo atrasado. De um mundo muito atrasado, porque se fosse expandido, se tivesse uma consciência expandida, se fossem evoluídos, já saberiam como é que funciona tudo no universo. Não teria essa briga toda. Essa briga toda é coisa de mundo primitivo. É coisa de mundo primitivo. Coisa de mundo primitivo. Desceram da árvore agora, tem pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Ali em Jesus, então, tinha 5 segundos que tinham descido da árvore. 5 segundos que tinham descido da árvore. Tinha muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Até a feição deles era diferente, era mais parecida com os primatas. A feição de todos. Jesus era diferente, a aparência dele era diferente. Porque teve que ter toda uma manipulação genética, né? Agora está mudando de novo, está mudando para melhor. Vai chegar uma hora que vocês vão ficar careca, os olhos vão aumentar, vocês vão ficar mais altos, mais esguios, mais magros, mais inteligentes, com mais paranormalidade, com mais mediunidade. Todos vocês. A sexta raça. Já está aí. Já está tendo manipulação genética. Viu o ET que veio nela? Que falou? Vai ter manipulação. Só que ela não é médica. Ela não tem conhecimento científico. Viu o que ele falou? Eu não posso falar muita coisa porque ela não tem conhecimento científico. Está vendo como é que eles precisam do conhecimento do médico? Mas nós temos uma médium médica, né? Nós temos. Não tem problema. Nós temos uma médium médica. Então, prepara aqui o coronário para canalização com ET. Se prepara para levantar a mãozinha, saudações, né? e vamos dar o conhecimento que eles precisam, né? Da toda a manipulação genética que eles já estão sofrendo, da sexta raça, de tudo que está vindo, a nossa raça, a nova raça humana. Está vendo, tá vendo por que ET gosta de usar médico? Porque o médico tem conhecimento, aquele conhecimento científico, fica mais fácil para o ET falar tudo isso, né? Porque o espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, ET encarnado ou desencarnado, ele precisa do conhecimento do médium, senão fica difícil para ele trabalhar. Então nós vamos usar uma médium médica. Então se prepara. Você não queria trabalhar? Você não ficava perguntando? O que vai ser minha função? O que eu vou fazer? Então não se desespera se você fizer uma oração em casa e começar a tua voz mudar, ficar robotizada, né? Que ela pode usar você, os extraterrestres podem usar você para falar com você mesma. Usa você para falar com você mesmo. Sabia disso? Fizeram isso com o Pedro direto. Eu falei, o Pedro está falando sozinho. Não, tem um espírito falando ali com ele mesmo. Entendeu? Então, é assim que funciona. Vou dar mais um exemplo do nível evolutivo da humanidade desse planeta. Ah, agora as coisas vão esquentar. Vão esquentar. Agora as coisas vão esquentar. Vamos para o futebol. Aqui no Rio de Janeiro tem uma rivalidade danada, né? De um time com outro. São Paulo também tem, né? Vários estados do Brasil têm, né? De uma rivalidade danada com outro. O torcedor de um time e o torcedor de outro time são seres humanos, não são? São filhos de quem? De Deus. Tanto de um time como do outro. Vieram da mesma fonte. Né? Do pai. Então, se um xingar o outro, ele está xingando a si mesmo, porque ele vem da mesma fonte. Se um bater no outro, está batendo a si mesmo, porque vai voltar. Se um espancar o outro, por causa que o time do outro é um, ficou com raiva que o time do outro ganhou, e matar o cara na pancada, ele vai adquirir um débito de homicídio, que ele vai ter que depois sofrer também uma situação para poder quitar aquele débito, não é? Não é isso? Então, imagine um tecido. Aqui é um tecido. Tecido bonito. É cheio de fios, não é? O homem, todos os homens, faz parte desses fios do tecido. Todo mundo ali entrelaçado. Se um dos fios cortar o outro fio, ele está cortando quem? A si mesmo. Não é isso? Então, o homem não teceu a teia da vida. O homem só faz parte de um dos seus fios. Fazer mal o outro fio é fazer mal a si mesmo. Se soubessem isso, eles não brigariam mais, né? Eles iam disputar de uma forma saudável, como amigos, se amando de forma fraterna. Não ia ter um xingando o outro, não ia ter um de um lado do estádio falando: ei, fulano, vai tomar naquele lugar, com raiva. Teria isso? Ei, fulano, vai tomar no... Teria isso? Ei, juiz, com raiva do juiz. Nossa, quanta magia negra o juiz não toma, hein? Imagina, 50 mil pessoas com raiva do juiz. Ei, juiz, ei! Imagina aquilo tudo vindo para cima do juiz, aquela magia negra toda. Coitado do cara, hein? Tem que ter uma proteção. Você sabia que esses juízes, eles são protegidos pela espiritualidade? Sabia que tem um campo ali que é feito no juiz? Ele pega um pouquinho, tá? Porque às vezes ele fica mal em casa, mas é pouco. Se não tivesse o campo que nós fizéssemos para o juiz, ele desencarnaria ali mesmo. Vocês sabiam disso? Então tem coisas que acontecem no plano espiritual que vocês nem imaginam. Nem imaginam. O juiz fica em pé ali porque vem um monte de espírito e faz um campo ali o jogo inteiro. No juiz, para ele não cair duro ali. Vocês não sabiam disso, né? Não. É. Então, não vai ter ódio um com o outro. Não vai ter. Se fossem totalmente fraternos, regenerados, eles iam disputar, mas no amor, sem brigar. Não é ter briga, se amando. Os jogadores não iam um bandar o outro de maldade, não iam um dar rasteira no outro, ombrada no outro, soco, briga, né? Fingir que fez isso e dar um soquinho lá sem o cara ver, porque vocês veem isso na televisão, né? Dar uma pancadinha, né? Não ia ter isso. Ia ser totalmente saudável o negócio, no amor, não é? Mas não é assim, não é? Não é assim. Só que o futebol é muita gente, não é? É muita gente, né? Se é muita gente, chama a atenção de quem? Chama a atenção de quem, gente? Daqueles que não querem o progresso da humanidade. Magos negros. Eles não usam só religiosos e políticos, não. Eles usam esses também, porque o futebol, ó, é muita gente. Ele fala, opa, imagina, 300 mil pessoas aqui, 300 mil aqui, o estádio lotado, 50 mil de um lado e 50 do outro. Imagina eles se destruindo. Nossa, a gente vai atrasar bastante o progresso da humanidade, o progresso deles. Então, eles vão, vai crescer o olho dos magos negros, dos reptilianos, dos arcontes. Né? Vai crescer. Então, quem é que está ali com eles? Todos esses espíritos. E aqueles que são líder de torcida organizada? O líder da torcida organizada, vamos supor que ele adora briga, que ele adora brigar com outro time, ele incita a brigar contra, ele vai na frente, vamos embora! Parece até uns neandertais com outra... É, porque a visão é de... É um grupo, dois grupos de neandertais, de homo habilis, né? Um é de uma tribo, a outra é de outra tribo, né? E vai... Né? Depois eu vou explicar isso, porque tem que ser devagar, né? Por isso que eu estou falando que não tem tempo para a palestra acabar. Eu vou devagar, é. Porque a cabeça do Pedro é assim, ó. Porque essa forma de comunicação para ele é complicado. Porque ele está acostumado à comunicação mental, que é tudo rápido, né? Uma coisa que demora 3 horas para falar, ele fala em 2 segundos. Só que tem que entender que está nesse corpo aqui. Então, vamos ter que ir devagar. Então, chamou a atenção dos magos negros, essas torcidas que brigam. O chefe de torcida organizada, que incita a briga, porque tem torcida organizada que não tem briga, que os caras são tranquilos. Esses aí, não. Se o cara for tranquilo. Mas esses que gostam de briga, os espíritos das trevas vão estar ali junto com eles. Entrou em sintonia. Sintonia, né? Ódio, raiva, né? Briga. É. Então, o que, que a gente vai fazer? O que, que os magos negros vão fazer? Hã? Vamos construir na contraparte astral de um estádio de futebol bem famoso, no Rio, São Paulo, de vários estádios. Tem mais de um, né? Tem mais de um. Não vou falar os nomes. Vocês conhecem, precisa falar. Bem famoso, na contraparte astral, sabe o que, que eles criam? Ali mesmo, no estádio? Laboratórios das trevas. Prédios. Na parte escura. Na parte escura. Sabe por que é na parte escura? No estádio tem uma parte que é coberta, né? Onde o sol não bate, não tem? Onde o sol não bate? É construído ali, onde o sol não bate. Na área VIP, né? Ali, na arquibancada, onde tem as cadeiras, onde tem teto, onde o sol não bate. Sabe por que tem que ser onde o sol não bate? Porque essas criações fluídicas, esses laboratórios levantados, prédios, é feito de matéria astral. Não é essa matéria aqui de tijolo. É um prédio, mas não é tijolo, nada disso. É feito de matéria astral. É uma criação mental e fluídica. Tá? Vibra numa outra frequência. É denso, mas vibra numa frequência muito mais sutil do que essa matéria bruta aqui. Vocês não vão enxergar, porque vibra numa outra frequência. Tá? Mas ali tem. Tá? Os laboratórios, tudo ali no estádio, na contraparte astral do estádio. Porque se construir onde a luz do sol bate, os raios do sol têm uma radiação hiperenergética que, se encostar em criações mentais inferiores, não nas superiores, inferiores, desfaz tudo. Então, os laboratórios seriam todos desfeitos com a luz do sol. Tá? Porque a luz do sol tem uma radiação hiperenergética que desfaz as criações mentais. Por exemplo, você só pensa coisa ruim, pensa coisa bem ruim, então está cheio de criação mental inferior na tua aura. Você vai tomar um banho de sol. É bom tomar, hein? Essas pessoas aí que estão meio, né? Vai queimar tudo. Queima. É um sol abençoado ali que queima as criações mentais. Aí escurece, o pensamento continua. O que vai acontecer? As criações mentais voltam tudo de novo. Tá? Então, por isso que magia negra é muito feita à noite, né? lá na encruzilhada, né? O ebó ali, com a galinha. À noite, porque a luz do sol não bate, que ali tem criações mentais. Né? A pessoa está pensando, né? Fazer magia negra para o outro, tem que ser à noite. Porque senão essa radiação hiperenergética do sol bate, desfaz a criação mental. Então tem que ser na parte coberta do estádio. Os laboratórios, feitos de matéria astral, matéria quintessenciada. Tá? Ninguém enxerga, só quem está do lado de cá. Só se você for um médium abrir em tua visão, né? Para você ver. Aí ali tem cientistas desencarnados, que são homens, né? Cientistas desencarnados. Tem tudo. Geneticista, psicólogo, psiquiatra, sexólogos, biólogos, neurologistas, Tem tudo ali, tudo quanto é médico, cientista, desencarnado, tá? Nos laboratórios. Os torcedores, né? Todo mundo, os torcedores todos ali. Não todos, vamos supor o estádio todo ali. Tem criança, não tem? As crianças, não, né? As crianças não, ali, elas não têm essa violência toda ainda. Elas choram, né, quando o time perde. Estou falando dos adultos ali, que também não são todos, que tem gente que vai no estádio, que é gente boa, não briga com ninguém. Opa, não estou vindo para brigar, não quero saber de discutir com ninguém, eu só quero ver o jogo. Se meu time ganhar, ganhou. Se ele perder, perdeu, eu aceito. Não vou discutir com o cara do outro time, é meu amigo, é filho de Deus. Quem tem esse pensamento vai entrar ali, não vai acontecer nada com ele. Quando ele voltar para casa, ele dormir. Não vai acontecer nada. Porque ele não está em sintonia com tudo aquilo de ruim que está ali. Ele só vai para ver o joguinho dele de forma pacífica, ele não briga com ninguém. Ele respeita todo mundo. Ele só vai para ver o futebol dele na paz. Não vai acontecer nada com ele. Com esse aí não acontece. Tá? Não acontece. Eu estou falando dos violentos. Tá? Dos que brigam. Saem no braço e outros não saem no braço. Tem gente que não briga, não briga fisicamente, não. Mas nas palavras. Fica em fúria. Discute com raiva. No dia seguinte, vai para a academia malhar, aí você é de um time, outro é do time, fica aquela raiva, brigando um com o outro, a cara do cara fica vermelha de tanta raiva, discussão, às vezes fica sem falar, às vezes não fica, mas já é uma discussão, um xinga o outro, no WhatsApp, áudio no grupo, mexendo com um, desrespeitando o outro, tudo com raiva, com ódio. Presta atenção no que você sente e no que você pensa. Que se a tua cara fica vermelha, que você é fanático pro futebol, fanatismo. Fanatismo. Né? Então ele está fascinado, não está? Está fascinado. Porque o cara que está fascinado, ele não enxerga aquilo. Para ele está tudo bem. Se alguém for ali dar um conselho para ele, não, ele repele, não quer saber. E o espírito que está dominando a mente dele fica intuindo ele. Não ouve o cara. Para de falar com ele, sai de perto dele. O espírito que está dominando ele, que está fascinando ele, faz isso. Para ele não ouvir a pessoa. Para ele não ouvir. Que ele, na cabeça dele, está certo. Ele não vai parar. Tá? Então, o que acontece? Quando você vai dormir, quando o ser humano vai dormir, o espírito sai do corpo, ele desdobra. Tá? E quando você desdobra, sabe para onde você vai? Para o lugar que você gosta, que você tem interesse. Se você gosta muito de um prostíbulo, quando você dorme, você vai para o prostíbulo. Você vai lá ficar na contraparte astral, que tem uma contraparte astral no prostíbulo, o negócio pega fogo, muito mais do que na parte física, hein? Se você gosta do shopping, é viciado em shopping, você dorme, desdobra, vai para o shopping. Se você gosta da praia, você é louco por praia, você dorme, desdobra, vai para a praia. Fanático por futebol, briga, líder de torcida, aqueles caras truculentos que só fala disso o dia inteiro, futebol é um fanatismo danado por futebol, porque o fanatismo leva à agressividade leva ao fanatismo. Isso é fanatismo, não é só religioso, não. É o fanatismo com futebol. Os caras são fanáticos. Briga por causa disso, se destrói, fica sem se falar, um ofende o outro. Isso é de Deus? É de Jesus? Tem união aí? Tem separação. Dois irmãos ali se brigando, discutindo, um bate no outro, ou então às vezes até um mata o outro, fica sem se falar por causa de futebol. Aí dorme. É louco pro futebol, da forma agressiva, da forma ruim, da forma negativa, não é da forma saudável, não. Vai para onde? Vai pro estádio de futebol. Só que chega no estádio de futebol, ele vai desdobrado, ele vai em espírito. O corpo tá em casa dormindo. Vai para o estádio de futebol. O que tem no estádio de futebol? Os laboratórios dos magos negros e dos cientistas das trevas. Ele vai para o laboratório. Mas sabe como é que ele vai para o laboratório para poder facilitar a ida dele no laboratório? Sabe o que tem no laboratório lá, na contraparte astral do estádio de futebol? Hipnos e magnetizadores desencarnados. Hipnotizadores e magnetizadores desencarnados. Eles têm um aparelhinho de alta tecnologia, um aparelho de alta tecnologia do astral inferior, que emite ondas, frequência, que vai para onde? Para as mentes, tá? E ali tem uma determinada faixa vibratória. Tem uma faixa vibratória. Essa frequência é baixíssima. É bem baixinha. Né? Imperceptível. Mas é de alta potência. Essas ondas vão pegar as mentes de quem? De encarnados, seja dentro do corpo ou fora do corpo quando está dormindo, e de desencarnados, porque tem desencarnados que é fanático por futebol. Porque se você é fanático por futebol agora, violento, quando você desencarnar, você vai continuar desse jeito. Vai continuar desse jeito. Né? Briga com o irmão por causa de futebol, assassina, trucida, né? E tudo mais. Tem muita cerveja também, né, no estádio. Às vezes está bêbado. Ou seja, tudo que é de ruim. Quando desencarna, vai para onde? Vai para o umbral. Não vai para a colônia. Tá. Aí esse aparelhinho emite ondas, frequência. Só que essas frequências, essa onda, tem um caráter hipnótico para trazer o cara. Ele desdobra, tanto o encarnado, e tem os desencarnados também. Sabe como é que eles vão para o estádio? Com o olho arregalado assim, hipnotizados. Assim, ó. Tipo zumbi. Todo mundo. Se abrisse a visão de vocês de madrugada, além de ver tudo que já tem, vocês iam ver um monte de gente com a blusa do time. Porque ele plasma, tá? Com a mente. A blusa do time. Ele pode dormir pelado, de cueca. Quando ele sair desdobrado, ele vai estar todo uniformizado com a blusa do time dele, tá? Com a blusa do time, né? Às vezes com fogos na mão, plasmado. Tudo plasmado pela própria mente dele, tá? Ele plasma, sem perceber. Tá? Tá. Todo mundo com o olho arregalado, desdobrado, esses de torcida aí que é violento, que briga. Não é só os que, não é só os que bate, não, tá? Você, mas eu não bato em ninguém. Mas você discute. Lembra daquele áudio que você falou no WhatsApp, xingando outro com raiva, a cara ficou vermelha lá na academia, na faculdade, na escola, no condomínio, discutindo, berrando, um com raiva do outro. Às vezes fica até sem se falar. Tá nessa também, tá? Tá nessa. Tá? Sabe como é que é as ondas? Sabe o que as ondas falam? Fala na mente. Igualzinho um locutor. Venha! Hoje é a final do time tal contra time tal. Isso está nas ondas. Vem tudo para a mente deles. Aqui está tudo liberado. Cerveja à vontade. Quando você entrar no estádio, vai ganhar uma latinha de cerveja. Cerveja liberada, tudo de graça. Está liberado brigar. Está liberado um pegar o outro. Está liberado tudo. Extravase todas as suas vontades. Aqui você pode fazer tudo. Está tudo liberado. Aí vai todo mundo, né? Com o olho esbugalhado desdobrado pro estádio. Né? Porque é tudo que ele gosta. Tá. Aí vai todo mundo pro estádio. Chega na porta do estádio. Chega na porta do estádio. Eu tô falando na contraparte astral lá, né? Dos laboratórios. Tem a. Eles fazem tudo igualzinho à parte física, tá? Roleta. Tem a pessoa ali que dá o ingresso e tudo mais. Quem é que dá o ingresso? Quem é que dá o ingresso? Quem é que dá? São os obsessores. São os espíritos desencarnados do mal. Os obsessores. Tem cientista ali. Tem vários espíritos contratados para isso. Aí na porta, ganha uma latinha de cerveja. De graça. Já pega a latinha de cerveja ali. Ah, mas eu não bebo. Vai ganhar uma latinha de refrigerante. Você vai beber o que você gosta. Eles vão dar para você o que você gosta de beber. Ah, é um copinho d'água. Vai ganhar um copinho d'água. Eles vão dar para você o que você gosta de beber. Sabe o que tem dentro da latinha de cerveja que eles dão? Ou do copo d'água? Ou do latinha de refrigerante? Tem um líquido ali, tá? Que é do mesmo gosto da bebida que a pessoa quer. E dentro do líquido tem colônias inteiras de bacilos psíquicos, milhares, microscópicos, fruto da nanotecnologia do astral inferior. Bacilos psíquicos. Milhares de bichinhos criados por eles. Tá? Aí o cara desdobrado bebe. Quando ele bebe, esses milhares de bacilo psíquico vai pro perispírito dele e se espalha tudo pelo perispírito. Inclusive no córtex cerebral, do cérebro perispiritual, porque o perispírito tem cérebro. Vai também no cérebro. Perispírito todo. Sabe onde é que esses bacilos psíquicos que se aloja nas moléculas astrais do perispírito. Se aloja tudo nas moléculas do perispírito. E sabe o que eles fazem? Sabe o que é isso? É uma vampirização energética. Começa a vampirizar. Sugar suas energias. Perispírito, sugar. Suga. Suga. Acabou aí? Não, não acabou aí, não. Eles não querem o progresso da humanidade. Isso aí é só o começo. Aí entra. Quando entra, a cerveja continua de graça, a água, eles dão mais. Né? E tem os obsessores ali. Os obsessores, que são espíritos. Obsessores, vampiros. Vampiros desencarnados. Com aparência de vampiro. Aparência horrenda. Com dentões, babando. Ali. Sabe o que ele faz? Como é que ele vampiriza? Esses torcedores desencarnados e os encarnados em desdobramento, eles soltam uma fumaça da boca, dos orifícios, do nariz, dos ouvidos. É a energia vital dele. O vampiro vai lá e fica vampirizando ele, sugando aquilo tudo. Ele não tá nem vendo, ele tá tão hipnotizado com o negócio do futebol, com a briga, né, pra brigar com o cara do outro time e tudo mais, que ele nem vê os vampiros. O vampiro tá ali, sugando tudo dele. Quer dizer, já tem os bacilos psíquicos que tá lá no perispírito, e ainda tem os espíritos vampiros que estão vampirizando eles. Acabou aí? Não! Ali dentro, né? Tá todo mundo ali com a blusa do time, todo mundo pulando, né? Hipnotizado. Aí vem os cientistas das trevas desencarnados. Os cientistas com jaleco verde ou branco, né? Com uma maquinazinha, com uma máquina, com um aparelhinho que fica captando as vibrações de cada um. O que tiver com uma vibração mais complicada, aquela vibração bem densa, é o que eles gostam, o que eles preferem. Porque o cara, mesmo estando com raiva, tem uns que tem menos raiva, outros mais raiva. Aquele que tem a vibração bem densa, eles pegam. Que o aparelhinho apita. Como se dissesse, opa, esse aqui tem a vibração bem ruim, vamos pegar esse aqui. Aí pega ele. E ele vai, tá hipnotizadão. Ele vai para um outro compartimento, um outro laboratório. Chega lá no laboratório, eles deitam um cara desdobrado ou desencarnado. Vou falar do desdobrado, né? Porque tem muito, né? Pode ser o seu marido. Seu marido é assim? Seu namorado é assim? Você é assim, porque tem mulher que é assim também. Não é só homem não, hein? Mulher também, hein? Que fica lá no barzinho, que entra em fúria, fica com raiva, discute, xinga, xinga com aquela raiva toda. O juiz, o outro jogador, as outras pessoas... É. Aí o cientista pega o cara, deita o cara numa espécie de maca. Aí fala assim pro outro cientista: traz lá os cânceres astrais. Traz o ovoide. Ovoide é um espírito de um ser humano que sofreu a degeneração progressiva do perispírito. Ele perdeu o corpo astral pela involução, ou seja, ele não evoluiu, foi o contrário. É um espírito, se transformou numa bola assim, de massa. É um espírito, tá? Aquilo ali pensa. Tá? Mas é um pensamento fragmentado. Se ele não tem um nível de intelectual bom, ele fica no monoideísmo, pensando a mesma coisa direto. É um espírito muito doente. Tem outros que têm um nível de intelectualidade mais alto, aí consegue pensar um pouquinho melhor. Mas esses não são muito usados para isso, não. Alguns são, mas é mais aquele que está no monoideísmo mesmo. E o ovoide, eles pegam aquele ovoide, o ovoide é puro ódio, tá? É um espírito muito doente, tem uma psicopatologia pesada. Para ele recuperar corpo astral e levar a reencarnação, demora, e é um trabalho danado. Que já foi explicado aqui, que eu não vou entrar nesse detalhe. Pega os ovoides. Lembrando, o ovoide é um espírito que é ódio puro. Tem vários problemas emocionais de ódio, de raiva, de destruição, de fanatismo, de muita raiva. Ele pega o ovoide e acopla. Acopla no cara desdobrado. Acopla nele. O cara é o hospedeiro e o ovoide é o simbionte. Simbionte. Quando ele acoplar o ovoide no cara lá desdobrado, que o cara voltar pro corpo, ele volta pro corpo com um ovoide. Tá? Então são dois espíritos. O ovoide não vai entrar no corpo dele, porque o corpo dele só pega o espírito dele. Tá? O espírito dele volta pro corpo. O ovoide vai ficar acoplado na aura dele. Na aura, acoplado. Às vezes é mais de um. Bota uns três no cara. Se ele tá acoplado, é um processo de simbiose espiritual. Simbiose espiritual. Né? Então, todos os pensamentos e as emoções do ovoide, que é bem descontrolado, de bastante ódio, vai vir para quem? Ele está em processo de simbiose, vai vir para ele. Quer dizer, ele já é complicado, ele já tem tudo isso, e o ovoide é 10 vezes pior do que ele e vai para ele. Então ele vai ficar mais ódio, vai ficar mais raiva, é um fanático. Tu vê ele na academia, falou de futebol, ele já quer brigar, a cara já fica vermelha, já fica violento. Não é só ele não, é do ovoide aquilo ali. Toda vez que ele ficar violento com futebol, qualquer coisinha está violento. É o ovoide ali junto com ele, violento. Então ele causa uma destruição danada. Então um líder de torcida, o cara que gosta da briga, que incita todo mundo, ele deve ter uns 10 ovoides nele, né? Porque ele é que está arrastando todo mundo, então quanto mais ovoide ali, melhor para ele ficar bem ruim, para atrasar o progresso da humanidade. Todo mundo brigar, se matar, se destruir e tal. Cadê a regeneração nisso? Não tem. É para atrasar o progresso da humanidade. Só que tem outra forma também. Tem que variar, né? Tem que variar. Vamos pegar pega o outro câncer astral. Qual? Os vibriões mentais. Ou os vibriões psíquicos. Pega lá o vibrião. O vibrião parece uma lagarta desse tamanho. Tem uns 80 centímetros, mais ou menos. É uma lagarta com uma gosma em volta. Sabe o que é a gosma? É fruto do pensamento da lagarta, que é doente. É igual o ovoide. Pensa, ódio, raiva, fanatismo, loucura total. É um ser humano. É uma lagarta. Ele deita o cara desdobrado. Pega o vibrião. Enfia, sabe aonde? Onde enfia? No reto dele. Vai enfiando o vibrião. Enfia. Porque o perispírito tem tudo que o corpo físico tem, tá? Ele está desdobrado, o perispírito tem tudo. Enfia no reto dele o vibrião. O vibrião entra por dentro dele. Aí tem uns pseudópodos do vibrião, uns fiozinhos, que vai se ligando em todos os órgãos parafísicos dele. Todos os órgãos se ligando em tudo. Né? Principalmente no corte cerebral. Pronto. Ele é o hospedeiro, o vibrião é o simbionte. Agora, todo o padrão mental e emocional do cara é o do simbionte, do vibrião. Imagina um cara desse solto aí na rua com um negócio desse dentro. É uma bomba relógio, né? Dentro do jogo lá, no estádio. Você vai levar o seu filho lá? Com esses caras? Porque eles estão tudo cheio de vibrião, cheio de ovoide. Vocês nem imaginam o que tem dentro deles, né? Tá lá no estádio, desses violentos. Se tornou um perigo, né? E ver o jogo no... Melhor vir em casa, né? Quietinho, né? Comer uma pizza, um refrigerante, né? Tá complicado ir pro estádio. Porque esses caras estão com isso. Aí, como é que faz para ajudar o cara? Como é que faz para ajudar o cara? Para ajudar o cara, fala assim, por que os preto velho, os Exus, os guardiões, não tira isso dos caras? Gente, se tirar tudo dele, vamos tirar o vibrião, vamos tirar o ovoide, vamos salvar o cara, vamos ajudar o cara. Se ele continuar da mesma forma, quando ele dormir, ele vai para onde? Ele vai para lá de novo, vão botar de novo. O que tem que fazer para ele não passar mais por isso? Ele tem que fazer a reforma íntima, ele vai ter que mudar radicalmente o seu interior, ele vai ter que parar de ser... Ele pode continuar indo ver o jogo, mas vai ter que parar de ser violento, vai ter que parar de ser agressivo, vai ter que parar de brigar com o outro, vai ter que parar de tudo isso. Largar a cerveja, o vício. Vai ter que começar a assistir o joguinho dele de forma saudável. Vai ser difícil, né? Porque já está acostumado a ser assim há 10, 20 anos. Que os coleguinhas vão estar lá, né? Falar, o que aconteceu contigo? Qual é? O que aconteceu contigo, cara? Vamos embora lá brigar com o cara, bora lá xingar o outro. E você vai ficar tipo um anjinho lá, não. Eu tenho que amar o meu próximo como de mim mesmo. E tal, e não sei o quê. O outro vai começar a te zoar, não sei. Você vai seguir o que ele diz? Ele está condenado. Se ele desencarnar daquela forma, vai desencarnar com o vibrião dentro dele e vai lá para baixo. Vai virar cobaia lá dos caras. E os cientistas têm que localizar, né? Tem que localizar a sua cobaia. Você pode ser uma cobaia deles. Tá violento com futebol? Tá. Ele tem que localizar a cobaia, porque às vezes a cobaia viaja, né? Às vezes é aqui do Rio de Janeiro, aí vai para Bahia, ou vai para outro país, e ele não quer perder a cobaia dele, né? Ele não quer perder a cobaia. Né? A cobaia é preciosa. Às vezes o cara arrasta uma multidão danada. É um instrumento e tanto, né? Então, como é que faz para localizar a cobaia, onde a cobaia está? Quando ele desdobrar lá, ele pega uma injeção e enfia nele, no perispírito, e injeta um líquido. O líquido tem microimplantes. É, tem microimplantes, fruto da nanotecnologia do astral inferior. Microimplantes. Esses implantes são localizadores. O cientista vai estar lá na base dele, lá no astral inferior, e com a maquininha vai saber exatamente onde o cara está. É tipo um rastreador. Se entrar no não aceito, no não existe, é contigo mesmo. Sair da Matrix é isso. Se você quiser continuar na Matrix, fala que tudo isso é mentira, tudo loucura, porque você quer continuar fazendo tudo isso. Então, eu não quero saber disso. Não acredito, não aceito, para poder continuar na loucura. Porque quando a verdade vem, ela te liberta. Né? A verdade vem, ela te liberta. Conheça a verdade, ela te libertará. Nós estamos trazendo a verdade para você se libertar desse jugo. Porque é um jugo. Você é marionete. Tá? Marionete. Está dentro de um tubo, né, com um negócio na boca, cheio de buraquinho assim, cheio de tubo, lá, nu, na gosma, dormindo. Eu estou te tirando de lá. Eu estou tirando o tubo da tua boca, estou tirando os negocinhos todos, te tirando do tubo, né, te levando para a nave Nabucodonosor, né, e estou falando assim para você: bem-vindo ao mundo real. O que você vai fazer? Você vai aceitar ou você vai falar assim: não, não, não pode ser, é mentira, vou pirar, e cai desmaiado? Estou tirando você da Matrix. Eu e o Pedro estamos tirando você da Matrix. Estamos tirando você da Matrix. Os espíritos tarefeiros do mundo maior, olha o trabalho que eles têm para ajudar vocês. Eles têm que descer lá, não tem? Para poder acabar com essas bases. Tem que fazer alguma coisa, né? Chega uma hora que eles lá embaixo extrapolam. Porque se deixar eles fazer tudo o que eles querem, eles dominam a mente de todo mundo aqui, porque está quase todo mundo em sintonia com eles, porque eles só fazem isso com as pessoas porque entraram em sintonia, tá? Porque quem não está em sintonia, quem está vibrando no amor e na fraternidade, não vai ser vítima disso, eles não vão conseguir te pegar. Está vibrando no amor e na fraternidade? Eles nem tentam. Porque não tem sintonia. Tudo isso ocorre com aquele que entra em sintonia. É a bendita da sintonia. Entrou na mesma frequência dos caras. Ou seja, o cara é vítima dele mesmo, vítima das suas emoções descontroladas, dos seus pensamentos desequilibrados, das suas manias, do que ele faz. Ele é vítima dele mesmo. Ele é o algoz, o verdugo dele mesmo. Os espíritos têm que ir lá. Né? Tem que ir lá. Tem uns laboratórios lá nas trevas, lá embaixo, debaixo da Terra, na subcrosta planetária. Subcrosta. Que existem fendas magnéticas, dimensionais, que o aeróbus entra e vai lá. Só que lá é uma região muito densa. Tá? É uma região muito densa, de vibrações densas. Os espíritos que estão lá embaixo, os cientistas, os magos negros que trabalham nesses laboratórios, o corpo astral deles, o perispírito deles, é muito materializado, adensado, muito materializado. Então, os espíritos que vão para lá, os da luz, têm o perispírito mais sutil, mais leve. Por quê? Porque eles são mais evoluídos. Se eles são mais evoluídos, o corpo astral é mais sutil, mais leve. Então, o que eles têm que fazer quando eles vão lá para baixo? Eles têm que ficar mais ou menos na mesma frequência dos caras, porque eles vão para aquela dimensão, é outra frequência, eles estão numa dimensão superior, a frequência é mais sutil, eles vão para uma dimensão mais densa, ele tem que entrar mais ou menos naquela frequência ali. Aí ele tem que adensar o seu corpo astral. Né? Ele tem que adensar as partículas astrais, as células astrais e as moléculas astrais do perispírito. Deixar ele mais opaco, mais denso. Ele vai perder toda aquela luz, fica mais opaco, mais denso. Quando ele fica com o perispírito mais opaco, mais denso, ele fica mais pesado. Fica difícil levitar. Ele não consegue mais levitar. Porque os espíritos, tem espírito que consegue levitar, né? Ele não consegue mais porque está tão pesado. E também o ambiente, a atmosfera psíquica do local é bem densa. As criações mentais que tem lá, cheio de miasma, cheio de fuligem, cheio de formas de pensamento das mentes dali bem desequilibradas e de encarnados também, né? Que vão para lá em desdobramento, né? Aí é difícil levitar. O corpo fica mais pesado. Se ele está mais denso, os órgãos do perispírito parece que volta a funcionar. O coração volta a bater, o estômago começa a funcionar, o intestino, os rins, começa a funcionar tudo. Parece que ele está encarnado, de tão materializado que ele está. Mas ele é desencarnado. De tão materializado que ele está. Ele sua, ele pode ficar cansado, sente frio, sente fome, sente sede, sente calor. Ele tem que fazer as coisas lá, literalmente andando ou correndo, porque ele está muito materializado, ele teve que se materializar. Então ele está sujeito a todas as leis da física daquela dimensão. Está sujeito às leis da física daquela dimensão. Se pegar ele e jogar ele numa parede, ele vai bater na parede, não vai atravessar, não. Ele bate e sente dor. Como se fosse um encarnado. Está sujeito às leis da física daquela dimensão, entendeu? Vai lá. Para tentar acabar com tudo, né? E eles acabam. Quando vem a ordem lá de cima, acaba. Porque tem uns laboratórios bem antigos. Não é qualquer lugar lá que tem esse laboratório, não. Os caras têm uma inteligência absurda. Os negativos que estão lá, os magos negros, os cientistas, são extremamente intelectualizados, extremamente inteligentes. Tem uns laboratórios lá, por exemplo, tem um grupo assim de 8 prédios. Tudo laboratório. 8 prédios. Ou 6. Laboratório. Ou 4. Só que eles não querem ser identificados pelos da luz. Então eles têm que dificultar as coisas para os da luz, né? Porque eles sabem que os da luz ficam caçando eles para acabar com tudo. Aí eles têm que dificultar. O que eles fazem? Eles botam em volta dos laboratórios, os magos negros, os cientistas, em volta dos laboratórios, um campo de força bem forte, que é extraído da energia, tá? Energias do próprio campo de força do planeta, do centro do planeta. Suga energia do próprio planeta para manter os campos de força. Mas não é só campo de força de proteção, não tem mais. Tem armadilhas, armadilhas psíquicas do cara que vai lá, cheio de armadilha. Imagine o trabalho que esses caras da luz têm quando chega lá, hein? Não parou por aí. Se o nível de conhecimento deles for muito alto, sabe o que tem também? Eles conseguem pegar esses laboratórios deles e oscilar entre as dimensões inferiores. Oscilar como? Como é que é isso? Como um pêndulo interdimensional. Alguém entendeu o que eu disse? Tem gente que não. Então eu vou explicar da forma fácil agora. Falei da difícil, agora eu vou falar da fácil. Imagine o grupo de laboratório deles. Eles fazem uma tecnologia lá, um conhecimento, que abre um portal. Aí, esses grupos de laboratório entram nesse portal. Quando entra no portal, vai para outra dimensão. Já não está mais naquela. Aí fica 5 minutos nessa dimensão. Abre um outro portal. Vai para outra dimensão. Já saiu daquela, entrou na outra. Fica trocando de dimensão. Um pêndulo interdimensional. Para não serem encontrados. É qualquer um que consegue fazer isso? É qualquer quiumbinha que consegue fazer isso? Qualquer feiticeiro das sombras consegue fazer isso? Não. O cara tem que ter um conhecimento absurdo, soberbo, invejável. Só que esses espíritos, magos negros, cientistas, eles são fascínoras, são criminosos contra as leis de Deus. Porque eles fazem isso com essas pessoas. Isso são crimes contra as leis siderais, contra a justiça sideral, contra a justiça divina. Os guardiões, eles são os policiais, os Exus são policiais. Eles são os criminosos, é como se fosse bandido e polícia. Os policiais são os guardiões da humanidade, os Exus, as pombagiras, são os policiais. Os pretos velhos também entram nessa, hein? Porque preto velho também entra na briga. Não fica achando que é só, ô, meu filho. Não, tem pai velho que parte pra luta. Pai João de Aruanda, que anda com ele, vai lá e parte para cima mesmo. Ou vocês acham que ele é um velhinho todo curvadinho? Não, ele é bem forte, bem assim, fortão, e ele tem autoridade. Tá? E eles são os criminosos, são os facínoras. Eles sabem o que estão fazendo, tá? Eles sabem a maldade que estão fazendo. Eles conhecem a lei de ação e reação, que tudo que ele faz volta, mas eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Eles vão ter que pagar por tudo isso que eles fazem. Eles sabem disso, mas eles não estão nem aí. Eles querem fazer o mal mesmo. Eles sabem o que estão fazendo, têm consciência disso. Então, com esses espíritos, nós vamos tratar que nem os sofredores que vêm aqui na reunião mediúnica, aqui na plataforma de oração. Vocês já viram aqui? Quem está vendo os vídeos não viu, que não veio aqui. Mas quem vem aqui presencialmente, assiste os resgates aqui e a manifestação dos trevosos também. Né? Porque aqui é uma casa simples, mas é uma casa que desmascara os espíritos das trevas para a humanidade. Desmascara, que era para muitos médicos estar falando isso aí em detalhes, como está sendo falado aqui, e não fizeram. Né? Então a gente está contando em detalhes para a humanidade. Aqui se manifesta Mago Negro. Essa semana manifestou, não foi? Mago Negro? Mago Negro, o Arconte, canalizou com Pedro aqui, um Arconte. Aí vão dizer que é impossível, que vai destruir o Pedro. E o aparato? E o Cristo? Aqui. Foram resgatados vários aqui. Então, esse tipo de espírito vai tratar igual trata os sofredores? Vocês já viram? Não sei se alguém aqui já viu. Vem um sofredor no médio, chorando, sofrendo. Esses espíritos estão no umbral sofrendo, que não é esses facínoras, não. São sofredores, mas pessoas normais que foram para o umbral. Tá? E vem aqui. Como é que eles são tratados? Abraça, né? Ô, meu irmão, vai com Jesus, vai com os mentores que estão aqui, eles vão te ajudar, trata com carinho, com amor. Tá? E o Mago Negro e o cientista, vai tratar assim? Se incorporar em alguém aqui, vai falar pro Maguinho Negro? Ô, irmãozinho, aceita Jesus, se converte, faz reforma íntima, ele vai gargalhar na sua cara. Não existe isso. Cada espírito é tratado de uma forma. Tá? Então não adianta ter esse jeitinho religioso, né? Irmãozinho, coitadinho, né? Chamam de alvos discordantes. Se levar um cara desse, um espírita, às vezes é um espírita, às vezes é um evangélico, às vezes é um umbandista, que é desse jeito. Aí vai se desdobrar o cara com esses espíritos, com esses guardiões, para ir lá embaixo, para desfazer as bases, porque eles não vão em tarefa de socorro, não, tá? Quando eles vão para lá, é para desfazer a base das trevas. E vai como polícia, tá? Já viu quando a polícia chega e acaba com tudo e pega tudo mesmo e leva todo mundo preso? É assim, é na marra mesmo. Tá? A ordem veio de cima, a justiça divina, eles descem lá e falam, ó, acabou a festa, tá todo mundo preso e se vir luta, vai ter luta e vai levar todo mundo. E leva mesmo, hein? Não tem essa de irmãozinho, não. Coitadinho, não. Tá? O espírito dele é um desses. Né? É um desses. Ou vocês acham que ele está encarnado, que ele parou de trabalhar? Né? Quando ele volta desdobrado, como é que ele volta? Todo estufado, berrando. O que vocês acham que ele estava fazendo lá embaixo? Trabalhando, ele continua, ele é guardião, ele é um guardião encarnado. Ele é guardião da humanidade encarnado, ele é um especialista da noite. Guardião planetário. Ele vai com os amiguinhos dele lá, de Aruanda, Jamava, Tabi, Kiev, esses caras todos aí. Ertros. E outros. Continua trabalhando, mesmo encarnado. Então, quando chega lá embaixo, não é de irmãozinho, essa postura religiosa, né? Esses caras que têm passagens inteiras da Bíblia decorado na cabeça, passagens inteiras do Evangelho segundo o Espiritismo, de algum livro espírita, né? Tudo na cabeça para falar, que se esconde atrás de uma religião, na verdade, para fugir de si mesmo, da auto-enfrentação, se esconde atrás de uma religião. Então, não pode ser médium passivo, desses que fica, vem espírito, me usa, faz o que você quer. Não, tem que ser o cara que tem atitude, que tem audácia, parte pra cima, vai lá e faz o que tem que fazer. Que se expõe no YouTube, que se dane os comentários, que se dane os ataques. Aqui é o trabalho para o progresso da humanidade. Já é esperado, o mundo é atrasado, é primitivo, cheio de dogma, paradigma, são violentos, agressivos, menos adiantados. É normal que eles ajam dessa forma. Já vai saber que quando vai fazer esse trabalho, vai passar por tudo isso. Ele vai lá, se expõe mesmo no YouTube, fala o que tem que falar, sem desrespeitar, sem citar nomes, né? Mas para quem sabe ler um pingo a letra, se a carapuça serviu, veste mesmo, porque é para você mesmo, e fala mesmo o que tem que falar. Porque espírito das trevas não tem só desencarnado, não. Tem encarnado também, que é médium, é dirigente espírita, é pai de santo, é mãe de santo, é pastor evangélico, é padre. Tem um monte de espírito das trevas ali. Que a maioria deles é tudo espírito endividado. Tudo criminoso cósmico. Maioria. Na doutrina espírita, são os espíritos mais endividados que tem na face da Terra. Mais endividados. Tá? Ele fala mansinho, vocês veem aí nos canais, falando mansinho. Está se escondendo atrás de uma religião, tá? Está fugindo a auto-enfrentamento, né? Se auto-enfrentar. Não é assim, não, tá? Externo uma coisa que dá essência a outra totalmente diferente. Então, não pode desdobrar você, se você quer trabalhar com os guardiões lá, com esses guardiões, tá? Lá embaixo. Você desdobrado lá, se você estiver lá, pode acontecer, sabe o quê? De você ver um parente teu desencarnado lá em sofrimento. Se você vê o teu pai, tua mãe, que está lá, é porque merece, tá? E eles não estão indo em tarefa de socorro. Não estão indo para socorrer ninguém, para resgatar ninguém. Está indo lá para acabar com o reduto das trevas, tá? Não é tarefa de socorro, não. Se você chegar lá e começar, ai, pai, mãe, mãe, os guardiões lá querendo desfazer, você vai lá, meu primo, minha tia, meu amigo, querer, vocês vão atrapalhar os caras. Ele vai levar esses caras com postura religiosa de coitadinho, quero resgatar? Coitadinho, tá sofrendo. Se tá lá, tem que ficar lá. Ele vai ser resgatado. Ele vai ser, mas vai ser no momento certo. Não na hora que o cara quer. É na hora que ele tem que ser resgatado. Se ele tem que ficar lá 10 anos, ele tem que ficar lá 10 anos. Tu não pode tirar ele lá com 8 anos, com 5 anos, com 9 anos e 5 meses. Não, é 10 anos, é 10 anos. Não pode botar a mão, não. Então o cara tem que ir e aguentar tudo que ele vai ver ali, o sofrimento e tudo mais. Porque é lá no umbral, é nas trevas. Ou você acha que tem só as bases dos caras? Tem um monte de espírito lá em sofrimento também. Então tem que saber o que quer. Para trabalhar com esses caras, não pode começar a trabalhar num trabalho espiritual e abandonar. Aí abandona, inconstante, abandona. Aí vem o Emmanuel, incorpora, avisa lá para fulana que as férias delas acabou, hein? Para ela voltar para o trabalho espiritual. Aí volta, aí fica um tempo, aí abandona de novo. Aí vem o Emmanuel numa paciência, ó, diz lá para fulana que acabou as férias de novo, para vir trabalhar, hein? Eles fazem isso umas 3, 4, 5 vezes, é uma paciência danada, né? Só que chega uma hora que acabou a chance, aí tem que voltar, porque é um espírito extremamente endividado, tem que fazer. Aí vai voltar como? Ele não vai chamar mais, já chamou muito. Já deu para entender que tinha que estar trabalhando, não deu para entender? Então, se largar de novo, depois de 3, 4, 5, 6 vezes chamando, ele não vai chamar mais, ele não vai incorporar e falar, fala para fulana lá que tem que voltar, hein? Não vai não, vai voltar. Mas sabe como é que vai voltar? Na dor. Na dor. Como é que é a dor? Ah, tem inúmeras formas, né, de voltar na dor. E isso é ruim? Está obrigando a pessoa a vir? Não, é misericórdia do Pai. Porque é melhor vir na dor e fazer o que tem que ser feito do que desencarnar e chegar lá e ver o problema que vai estar, hein? Então é melhor vir na dor. Porque quando desencarnar e chegar lá, o sofrimento vai ser muito maior. Muito maior. Então é melhor voltar na dor. Então esse tipo de gente, eles não gostam de trabalhar. Esses guardiões. Ah, então não vai voltar. Volta, porque aqui tem outros tipos de trabalho, tem outros tipos de atendimento. É todo mundo aqui que é guardião, igual Pedro? Não, ela não é, Maria José não é. Então o serviço delas é outro diferente. Ela não vai desdobrar Maria José lá para lutar com o Mago Negro, porque ela não é nenhum guerreiro. Ela é mais voltada para a misericórdia divina. Então ela vem aqui, ela vai pegar os sofredores, vai fazer um carinho, vai, meu irmãozinho e tal, vai incorporar nela. Ela é boa nisso, vai fazer um serviço bonito, vai fazer um serviço bom. Esse serviço aí, de pegar o Mago Negro pela garganta e levar para a justiça, isso é o Pedro. O Pedro faz. Só que o Pedro também sabe ser assim. Ele também é carinhoso, ele tem os dois. Ele sabe agir como um policial, que tem que prender o bandido, mas ele também sabe ser carinhosinho, sabe fazer carinho, sabe abraçar, porque ele também é muito amoroso. Porque ele ser desse jeito, pega o bandido e vai... Isso não quer dizer que ele é ruim. Não tem nada a ver. Ele é puro amor. Só que ele vai fazer a justiça. Vai vir a ordem, ele vai fazer. Vai fazer. Ele não vai maltratar o espírito, encher ele de pancada, enfiar a espada nele. Não, nada disso. Ele vai pegar e vai levar. Tá? Só que um espírito desse não é como vocês pensam, de pegar na marra, na mão. Ali a autoridade é tudo. A autoridade não precisa nem pegar muito. A autoridade ali já precisa nem botar muito a mão, não. É diferente. Então, não pode, para trabalhar com esse tipo de espírito, tem que estudar. Se não tiver conhecimento, é complicado. Né? Somatizar a emoção com os outros, absorver a emoção dos outros facilmente. Postura religiosa, fanatismo religioso, sectarismo. Né? Não pode ter isso. Para trabalhar com esses espíritos, ele tem que ter uma visão já altruísta, ele tem que ter uma visão global, humanitária, universal. A nação dele, ele não tem que pensar que é o Brasil, a nação dele é o planeta inteiro. Ou se ele tiver uma consciência expandida, o universo inteiro. Essa é a nação dele. Ele tem que saber o que quer, ele tem que começar a ir até o fim, doa aqui doer, independente do que aconteça. De forma sábia, inteligente, né? Com respeito, mas vai até o fim. Para trabalhar com esse tipo de espírito é assim. Não é dessa forma religiosa. Tem lugares ali, que é bom, eles fazem um trabalho lindo dessa forma aí, de consolo e tudo mais. É maravilhoso, é lindo. Continuem, tem que ter isso. Tem que ter, se não tiver, como é que vai ser? O pessoal de nosso lar, eles são especialistas nisso, em resgate de espírito lá no umbral. Mas o pessoal de Aruanda. Lá não é tarefa de consolo. O pessoal de Aruanda é justiça divina. Ele vai lá para acabar com esses espíritos das trevas. Tem resgate? Tem. Quando está na hora, às vezes o espírito está ali, leva. Tem resgate, eles fazem resgate também. Existe resgate também. Tá? Existe resgate, mas cada caso é um caso. Fala assim, ó, hoje não é tarefa de resgate, é tarefa de acabar com tudo lá e... É claro que às vezes tem um cientista ou outro que quando a gente tira ele do jugo dos magos negros, ele pode vir para o lado da luz. Aí ele ajuda os guardiões, porque ele conhece tudo ali, o cara é inteligente. Imagina se eles usassem esse conhecimento todo para o bem. Tem uns deles que se volta para o bem e ajuda os caras, ajuda os guardiões da humanidade. Muito cientista ajuda. Se volta para o bem, ajuda. Cientistas, esses caras aí que têm conhecimento. Eles vêm trabalhar com eles, vira amiguinho, começa a trabalhar para o Cristo, se arrepende. Acontece isso também. Acontece. Acontece. Isso acontece. Eu falei dos arcontes, que eles estão aqui soltos. Aí vão falar assim, porque tem gente que tem conhecimento, vai falar assim, ué, peraí. Mas a base principal dos guardiões não é lá na Lua? É. A base principal dos guardiões da humanidade é lá na Lua. O centro de apoio principal. Tem vários centros de apoio espalhados por todo o planeta Terra, em outras várias dimensões diferentes, tá? Várias dimensões diferentes. Mas a base principal é lá na Lua. Aqui na Lua da Terra, aqui, que está aqui. O satélite lunar. No lado escuro da Lua, no subsolo lunar. Tá? E lá tem uma base deles com uma tecnologia avançadíssima. Avançadíssimo. O Pedro já foi lá em desdobramento. O Pedro já foi em desdobramento. E ele lembrou de algumas coisas que a gente deixou ele lembrar. É novidade para ele lá? Não, ele é um deles. Ele já conhece. No lado oculto da Lua, subsolo lunar, lá embaixo da Terra. Mas é outra dimensão, uma dimensão extrafísica. Embaixo da Terra. Aqui no planeta Terra não tem dimensão embaixo da Terra? Não tem um abismo? Então, lá é a mesma coisa. Dentro da Lua. Tecnologia avançadíssima. Sabe o que tem lá? Uma das coisas que tem lá? Porque lá tem muitas outras coisas, tá? Muitas outras coisas. Lá, eles têm os registros de médiuns, paranormais e sensitivos, que trabalham para o progresso da humanidade. De políticos, empresários, artistas, influenciadores da internet. Eu estou falando daqueles que trabalham para o progresso da humanidade. Tá? É claro que eles têm os registros também de quem não trabalha para o progresso, de quem é o oposto. Estou falando dos que trabalham. Tudo detalhadinho. tudo. Questão cultural do cara, socioeconômica, suas aptidões, seus defeitos, suas virtudes, aonde mora, quantos anos tem, o que trabalha com o quê, qual é o trabalho dele com a espiritualidade para o progresso da humanidade, qual é o projeto encarnatório dele, registros de outras encarnações, tudo direitinho lá. Os problemas emocionais que ele tem, os problemas psíquicos que ele tem, no que ele é bom, no que ele é ruim, o que a gente pode fazer com ele, o que a gente não pode, qual o serviço que a gente pode dar para ele, esse aqui não dá porque ele não tem conhecimento. Todos os registros dos médiuns, sensitivos, paranormais, quem trabalha para o progresso da humanidade, está todo o registro lá. Por que a base deles é lá, principal, na Lua? Não é que seja mais próximo. Tem outras bases que estão aqui, na crosta, em várias dimensões diferentes, bem mais próximo. Lá é mais longe. Então, vou te explicar. Lá é a base mais longe, porque é lá na Lua, né? Então está fora da Terra. Por que fora da Terra? Porque ali eles têm uma visão total do planeta e eles podem trabalhar com tranquilidade, sem ninguém querendo interferir. É claro que eles não vão deixar, não tem como interferir, mas dá trabalho, né? Tem que ir lá lutar e tal. Então ali eles trabalham com tranquilidade. Longe. É longe e próximo. É longe da atmosfera psíquica da Terra, porque a atmosfera psíquica da Terra é um problema, né? Longe da atmosfera psíquica densa, né? Dos pensamentos, das formas mentais ali, né? Longe dos espíritos das trevas, né? E dali é que vem as ordens de todas as reurbanizações extrafísicas nas esferas astrais. É dali que eles vê o seguinte, ó. Qualquer ser físico ou extrafísico, ou seja, encarnado ou desencarnado, seja desse planeta ou de outro planeta, que queira entrar na Terra, tem que pedir permissão para os guardiões superiores que estão ali na Lua. Tem que pedir permissão para eles, se pode entrar, eles têm que ser identificados, catalogados e têm que ser acompanhados, vigiados. Ei, vai fazer o que no meu planeta aqui? Você vem lá do planeta? Não, a gente vai vindo em paz, é caráter de estudo, beleza. Oh, mas não pode fazer isso, não pode interferir, não pode pegar ninguém. Tem as regras. Deixa entrar, mas tem as regras. Que nem quando você vai para outro país, pega o passaporte, chega lá, aqui nesse país aqui não pode isso não, não pode isso aqui não. É assim. Né? Então, eu vou explicar. Deixa eu falar primeiro dos guardiões. Então, ali vem as ordens para as reurbanizações extrafísicas. Ali tem milhares de espíritos que não podem mais encarnar na Terra. Fica preso lá. Tem celas, prisões. Só que essa cela não é igual daqui, da Terra. É uma cela confortável, tá? Porque são criminosos que estão ali, tá? Espíritos muito endividados, que já perderam todas as chances de se reeducarem aqui na Terra. Vai se reeducar em outro planeta. Tá? Então eles ficam ali presos. Só que o preso não é maltratando eles, nada não. Tem tudo direitinho, tem um quartinho, tem a caminha, tem todo o conforto bonitinho, né? Vem alguém para falar alguma coisa, para evangelizar, para esclarecer ele, falar fulano, ó, porque tem gente que nem tem esse conhecimento, né? De 10 mil, 15 mil, 20 mil ações, não quero saber disso, é tudo loucura. Quando você desencarnar, você é rebelde, e você for para lá, você vai ficar sabendo. Eu levar lá, aí vão pegar o vídeo e vão mostrar para você. Quando você estiver na cela, aí você vai ver o vídeo, né? Você vai querer. Aí vai ver aí que esse vídeo aqui é mostrado lá, para eles poderem ser esclarecidos. Isso aqui poupa um trabalho danado para os guardiões, porque tudo aqui que está dando aqui é gravado lá. Aí quando chegar espírito lá, eles vão ser esclarecidos. Que eu vou esclarecer eles agora. Vocês estão vendo como é que essa palestra vai muito além do que vocês imaginam? Que essa palestra aqui vai ser mostrada lá no lado oculto da Lua para esses caras, para esses espíritos que estão indo embora, para eles poderem ser esclarecidos, para poder ver como é que funcionam as coisas. Porque quando estavam encarnados, eles não queriam saber disso, não é? Não é assim? Quando você estava encarnado, você não queria saber disso, né? Agora você quer saber, né? Agora viu como é que é tudo? Saiu da Matrix? Ah, então. Vai ter muita gente que está lá que vai assistir, que já está lá e outros que estão chegando, né? Estão chegando. Né? Então isso aqui vai para lá. Então, esses milhares de espíritos que não podem mais encarnar aqui na Terra, ali eles vão ser orientados. O que aconteceu, por que não pode mais, para onde vai, para qual planeta vai, tá? De acordo com o seu nível evolutivo e com a sua deficiência, com a sua doença parapsíquica, né? Psicopatologia. De acordo com a sua psicopatologia, né? Porque é um espírito doente, né? Aí vai falar, ó, você vai para aquele planeta primitivo ali, lá é assim, assim, assado, e não leva um por um, não, leva um grupo, são grupos kármicos, né? Vamos supor, 20 mil espíritos aqui que têm mais ou menos a mesma doença parapsíquica, né? 20 mil espíritos aqui que têm um probleminha igual. Aí pega os 20 mil, é esse planeta aqui. Bom, tem 30 mil aqui que tem um outro problema, né? Que gostam de roubar. Todo mundo ali é assaltante, gosta de roubar. Pega ali e joga no planeta tal. Pronto, aqui você vai ficar. E é tudo planetinha complicado, né? Pior do que aqui. Se você acha que aqui tá ruim, para onde eles vão? Então, ali tem isso, né? Tem esses milhares de espíritos. Agora, pode falar. Então, a Maria José disse que tem um espírito que trabalha com ela, Lara, que tem uma base lá das ninfas. Tem. Tem a base das ninfas. Esse espírito está lá e tem vários outros espíritos. E tem várias outras coisas lá também. Ali pousa extraterrestre. Né? Para ir na base dos guardiões, vem extraterrestre, tem base de extraterrestre ali, sabia que tem? É, quando os caras foram lá em cima, eles viram, né? Aí passaram para a NASA, né? Aí todo mundo, opa! É, quando eles voltaram para cá, quando eles saíram da luz, os astronautas voltaram para lá, já teve reunião, falou assim, ó, não pode falar nada ultra confidencial, se falar, já sabe o que acontece, né? É ultra confidencial. Né? Se falar, primeiro, nós vamos desmentir tudo, e depois? Depois você já sabe. Né? Então é ultra confidencial. Sabe por quê? Não querem que vocês saibam, para vocês ficarem presos aqui na Matrix. Só tem planeta Terra, né? É, tudo que está no universo inteligente está só em 13.700 km de diâmetro. Né? O universo infinito é desperdício de espaço. Desperdício. Deus vive em função só do planeta Terra. Ou é céu eterno, ou inferno eterno. É um Deus que te deixa no eterno para toda a eternidade, né? Um Deus que pune para toda a eternidade. Que Deus amoroso é esse, hein? Que quer ver o seu filho no inferno por toda a eternidade, hein? E só tem aqui, né? Não tem outros planetas inteligentes, coisa nenhuma. Os ETs que canalizam aqui com a Juliana, com o Pedro, é tudo que umba se disfarçando, isso não existe. Né? Ou demônio. É, demônio. Sabe quem são os demônios? São os próprios seres humanos, não existe demônio. Demônio é o próprio ser humano. É o próprio ser humano. Desencarnado. Que vai para o abismo. E tem uns que ficam com aparência mesmo. Chifre, dentões, pé de cabra. Aquilo ali, ele toma aquela forma, mas é um ser humano. É um ser humano desencarnado. Então, é isso que está acontecendo. É isso tudo que está acontecendo. Né? E os ETs estão ajudando eles. Os ETs vieram, não, a gente vai ajudar vocês aqui na transição planetária, nesse negócio de pegar eles, botar para outros planetas, a gente vai ajudar isso, porque a gente é mais evoluído, a gente é mais antigo, a gente já passou por tudo isso, porque o mundo deles já é regenerado. Eles passaram por tudo isso já, então eles já sabem tudo como é que funciona. Aí eles ajudam os guardiões, para ajudar, para ir mais rápido, né? Tem reunião lá de espíritos bem evoluídos, né? Tem uns guardiões que ficam lá na lua em pé assim, ó, fica lá na lua assim, ó, esperando. Sabe quem? Olha lá, o Jamar, né? O Anton. Fica lá na lua, assim, esperando para ter uma reunião com um certo espírito aí. Rapidinho, né? Porque ele tem mais o que fazer, né? Um certo espírito. Quem é o espírito? Miguel. Miguel. O Pedro conhece? Miguel, o espírito do Pedro? Não, o Miguel é intocável. O Anton está lá, o Jamar, o espírito do Pedro. Vamos lá, reunião com o Miguel. Miguel vem. Miguel está do outro lado da galáxia. Nossa, ele está do outro lado da galáxia. Como é que ele vai chegar aqui na Lua, aqui no fim do mundo, aqui nesse planeta, aqui na periferia da galáxia, no lado escuro, né? Está quase fora da galáxia, né? Quase fora, né? No lado escuro, esquecido de Deus no universo, que não está esquecido coisa nenhuma. Deus está aqui com tudo, vocês é que estão distante dele. Vai ter reunião com Miguel. Ah, mas Miguel é intocável, não pode canalizar com Pedro aqui de jeito nenhum. Senão o quanto. né, vai destruir, né, tal, como se não conhecesse o Pedro, como se Pedro não fosse amiguinho dele, né? Tá. Aí vai reunião com o Miguel, ele vem lá do outro lado da galáxia, ó, o Miguel tá lá do outro lado, e vai demorar a beça pro cara chegar aqui, o cara tá do outro lado da galáxia. Peraí, ele tem corpo astral? Ele já é, já atingiu a angelitude, né? Ele não encarna mais, né? Ele já atingiu a perfeição. Atingiu a perfeição. Só que os guardiões que estão ali têm corpo astral ainda. Eles têm perispírito ainda, os guardiões. Só que o Miguel vibra em corpo mental. Então, se você está encarnado, apareceu um espírito aqui em corpo astral, vocês estão vendo algum espírito aqui? Não. É a mesma coisa o cara desencarnado, que só que está em corpo astral, vê o Miguel, não vai ver. Porque o corpo mental é muito mais sutil do que o perispírito. Como é que ele vai conseguir ver? Miguel tem forma? Ele tem dois braços, duas pernas e uma cabeça? Não, gente, ele é pura luz. Ele é uma bola de luz. Uma bola de luz. Ele está lá do outro lado da galáxia. Ele vai ter reunião na Lua aqui na Terra. Sabe o que ele fala do outro lado da galáxia? Lua, pum, cheguei. Isso é um espírito livre. Não precisa de nave, não precisa de aeróbus, não precisa de escovador. Ele anda no universo com a mente. Isso é espírito de verdade. Não tem corpo astral, é pura luz. Como é que ele vai se mostrar para o Anton? Como uma bola de luz? Se ele quiser isso, ele faz. Mas não, né? Tem que motivar, né? Tem que motivar, né? Tipo assim, dizer assim para o espírito do Pedro, para o espírito do Jamar, que é pequenininho, né? Na frente do Miguel, tudo pequenininho, né? Tem gente aqui que idolatra, né? Jamar idolatra Anton, que não pode vir aqui incorporar de jeito nenhum numa simples reuniãozinha. Que isso? Numa reuniãozinha de chulé dessa, né? É, essa reuniãozinha chulé que você disse, lembra? Que eles não se manifestam à toa. Aqui se desfaz redutos das trevas, se desmascara o espírito das trevas. Eles são levados para a justiça divina. Aqui. Mas que gafe que tu cometeu, hein? Aqui se desfaz redutos das trevas e se leva espíritos para a justiça divina. Se desmascara eles, se leva mago negro aqui nessa reunião aqui. Porque eles têm força moral, eles fazem reforma íntima. Eles não são egocêntricos, eles não são vaidosos, eles não são arrogantes, eles não são prepotentes. Então é aqui, eles têm força moral, que tu já perdeu já há mó tempão. Por causa de tudo isso, prepotência, arrogância, vaidade, tem um monte de gente que já percebeu, tem um monte de gente que comenta de você. Comenta. Vai, ficou muito vaidoso, arrogante, prepotente. Tem um monte de gente que fala de você, já percebeu, já se afastou. Se afastou. Então é aqui. E tem historinha em livros psicografados, sabe como é que tem historinha? Que tem uma casa simples, espiritual, bem simplesinha. Aí tá todos esses guardiõesão. A casa é simplesinha, simples, mais simples que essa aqui, bem mais simples. Aí tem esses guardiões, Jamar, Anton, Alexis Arthur, Zura. Aí tá todo mundo lá, né? Aí tem um espírito que é trazido para ajudar, um espírito desencarnado, que é da luz. Aí fala assim, peraí, o que vocês estão fazendo aqui nessa casa simplesinha? O que essa casa aqui tem? Aí vem o Zura, né, o guardiãozão, né, que é da Legião dos Servos de Maria, e fala assim para ele, brincando assim, aqui é uma casa simplesinha que desfaz redutos das trevas e desmascara espíritos das sombras. Aqui não, realmente não deve fazer nada demais, né, que magos negros são pegos, espectros, né, deve ser uma casinha furreca, né? Isso tá lá, tem certos livros que isso tá, sabe? Aí quem tem esse conhecimento, né, quem tem muito esse conhecimento, foi lá e falou a mesma coisa que esse espírito tube. Foi contra o que pregou. O que é que fica? Tá lá no livro isso. Imagina, você escreve uma coisa assim, Daniela, você escreve no papel assim, de coração mesmo, tá? Ser um monte de conselho bonito, né? Amar o próximo, né? Fraternidade, tudo, mas você escreve tudo isso. Aí você distribui aquilo para as pessoas. Só que aí, de repente, você vai e as suas atitudes é totalmente contra aquilo que você escreveu para as pessoas. Que coisa é essa? Que situação é essa? Que negócio é esse? Você escreve uma coisa na carta e depois tua atitude é totalmente diferente do que você escreveu? Do que você psicografou? Que é isso? que fica? Ah, mas isso não é nada, né? Depois resolve, Deus é bom, né? Ele conserta tudo, né? Então temos toda a eternidade para evoluir, né? Tá. Vamos voltar lá pro Anton, pro Jamar e pro espírito do Pedro que tá na lua esperando o Miguel. Que o Pedro, o Anton e o Jamar são pequenininhos. Miguel tá muito assim. Muito. Vai demorar pro Pedro chegar lá, pro Anton, pro Jamar chegar. Vai demorar muito. Mas ele já atingiu a angelitude. Então ele é muita humildade. Só que ele quer motivar o Pedro, quer motivar o Jamar e o Anton a quê? A crescer, né? A chegar no patamar dele. Porque o que eles mais querem é isso. Eles não querem que você continue pequenininho. Porque ele não é arrogante. Ele não é soberbo. Ele não é cheio de vaidade, todo vaidoso. Não, ele não é vaidoso. O que ele vai fazer, que eu vou dizer agora, não é porque ele é vaidoso. Ele não faz porque ele é vaidoso e quer se mostrar. Não é pra se mostrar. É pra motivar o cara a ficar igual a ele. Vocês entenderam o que eu disse? É pra motivar o cara a ficar igual a ele. Motivar o Pedro, o Jamar, o Anton, que são amiguinhos. Né? Motivar. Então o Miguel vem lá do outro lado da galáxia. Pensou? Vai. Bum. Um segundo. Ou menos, né? Ou menos de um segundo. Chegou. Ele vai chegar com uma bola de luz? Não. Não, não vai não. Ele quer motivar os guardiões que estão ali. Ele quer motivar o Pedro, o Anton, o Jamar. Então ele vai plasmar. Ele vai se materializar. Ele vai plasmar uma forma humana. Dois braços, duas pernas. Um homem. Com um rosto angelical, perfeito, lindo. Se soltasse ele aqui, as garotinhas iam ficar loucas. Não tem Tom Cruise, não tem Brad Pitt, é chulé. Tom Cruise, Brad Pitt, é chulé. É lindo, espírito, lindíssimo, perfeito. Não tem uma marca no rosto, não tem nada, os traços perfeitos, lindo, cheio de formosura, cheio de perfeição, como tá na Bíblia. Tá? Com o cabelinho perfeito, a barbinha cerradinha, lindíssimo, narizinho assim, todo maxilar largo, queixinho, perfeito. Com uma armadura de ouro, cheia de pedra preciosa, cheia de esmeralda, cheia de safira, cheia de pedras que vocês nem conhecem, e cheia de luz, cheia de luz. Aí vem ele assim. E os três ali. Como é que eles ficam quando vê Miguel? Eles têm inveja do Miguel? O espírito do Pedro, Jamar e Anton? Não! Sabe o que eles fazem para poder chegar logo, Miguel? Eles aceitam encarnar nisso aqui e fazer vídeo no YouTube e ser chamado de charlatão, mistificador, por irmãos de fé, hein? Irmãos de fé. Charlatão, mistificador, salafrário, pilantra, aguentar por anunciamento. Porque com tudo isso de ruim que acontece, sabe o que acontece com ele? Ele evolui, ele cresce. Ele cresce. Quanto pior for o planeta que você for, mais mérito tu tem, mais tu cresce de aguentar tudo isso. E amando eles, porque não tem ódio, não tem raiva deles, não, ama. Ele cresce. Aí ele tá lá, aqui, ficou chateado, né, quando aconteceu e tudo mais, mas já tá ficando calejado, né, já queria na casca, não tá nem ligando mais. Pode fazer mais pronunciamento, né. E quando tá lá, aí fala, não, eu quero passar por tudo aquilo. Que eles façam 500 mil pronunciamentos. Quanto mais pronunciamento, melhor, porque eu vou evoluir mais, porque eu vou treinar mais a paciência, vou treinar mais a compreensão e vou treinar mais o meu amor por eles. Que a ideia é essa, para evoluir, né? Quanto mais pancada, eu te amo. Toma outro tapa, eu te amo. Toma outro tapa, eu te amo. Toma uma punhalada, eu te amo. Evoluiu. Quando ele chegar lá, que a encarnação acabar, falta pouquinho, né? Algumas poucas décadas. Isso não é nada, né? Perante a eternidade. Quando chegar lá, ele, se continuar assim como tá, porque tem as escolhas, né? Ele escolhe. Se ele quiser parar, ele vai parar. Mas se ele continuar e for até o fim, né? Porque tá só começando, a luz dele, quando ele vem pra cá, vamos supor, tá? É assim que evolui, ó. Assim. A luz dele, quando vem pra cá, é desse tamanho. Se fizer tudo certinho até o fim, a luz vai chegar lá assim, ó. Se aproximou mais de Miguel. Ainda vai estar distante de Miguel, Abessa, mas se aproximou mais, bastante. Então vale a pena, né? Quando estiver lá, vai querer até voltar logo. É. É. E olha que o formato do espírito desses caras, de Jamar, já é bonito, hein? A real forma deles, já, porque eles também têm armadura de ouro, tudo e tal, luz, já é lindo. Se aparecer aqui o espírito, né, como ele é verdadeiramente, da sua dimensão de origem, do Jamar, do Pedro, do Anton, do Vatab, é lindo também. Mas o Miguel, Quer dizer, se os caras já são, já, né? Se vê. A Juliana viu o Jamar, achou que era um anjo, né? Se a pessoa que era, se a pessoa que fosse um anjo, né? Aí imagina se você visse Miguel. Você não aguenta. Você não vai aguentar. Ele vai ter que adensar muito, diminuir aquela luz toda. Senão não aguenta. Assim como o Miguel entra em contato com eles, é só o Miguel? Não. Metatron, Jesus. Sabe quem já viu Metatron? Pedro. Pedro viu Metatron. Metatron falou face a face com ele. Assim. Aí mostrou para o Pedro, mostrou uma imagem para o Pedro. Mostrou uma imagem, né? Porque tem coisas em outras dimensões que vocês nem imaginam que existe, tá? O que foi trazido aqui foi muito pouco. Aí mostrou para o Pedro assim, mas foi, tem um tempinho já, né? Que o Pedro ainda tava na luta, né? Um pouco na luta. Tem um tempinho já. Você participou, você estava com ele, né? Ele foi te descrevendo tudo o que ele estava vendo, né? Apareceu o Metatron. Ele se mostrou, o Metatron se mostrou daquela forma, não quer dizer que ele é daquele jeito, tá? Ele se mostrou com uma forma humana, com duas asas gigantescas. Aí ele foi voando, voando, aí o Pedro viu um reino, lindo, de ouro, lindo, um reino mesmo. Aí Metatron pousou lá no teto do prédio mais alto do reino, no reino. Aí foi passando tudo pro Pedro. Aí falou assim, ó, tá tudo do jeito que você deixou, eu tô tomando conta. Teu quarto tá do jeito que você, tudo do jeitinho que você deixou, sua caminha, tá tudo do jeito. Nós estamos te esperando para você voltar. Fica tranquilo, eu tô tomando conta. Quando você voltar, você comanda tudo de novo, você que é o rei daqui. Então, beleza. Você é o príncipe, né? Então, você volta. Quando a gente fala o quanto é difícil para ele estar aqui, vocês nem imaginam. Vocês acham que a gente está brincando, né? Tem gente que acha que a gente está brincando com a mistificação. Elogio. Elogio. Elogio. O cara tá doido para voltar. É doido para voltar. Você acha que a Sabrina é assim? Ele já viu o espírito dela. Qual é a mulher que você acha aqui na Terra mais bonita? Fala uma aí qualquer. Que você acha muito bonita. Fala aí. Fala uma mulher linda demais. Hã? Que? Não chega nem perto. Não chega nem perto. Não vou nem falar o nome, porque é brasileiro e também a gente não quer humilhar. Não chega nem perto. Jesus mostrou para ele o espírito dela. Ah, o espírito dela mostrou, não dá nem para descrever, né? É difícil. Já viu aqueles desenhos de mangá japonês? Que é a menina com a cinturinha pequenininha, com um quadril desse tamanho, tudo perfeito, o cabelão que vai no chão, liso, escorrido, o olho verdão e a pele morena exótica. Eu tô falando mais ou menos, sabe? Porque é muito mais, né? Teve espírito que incorporou aqui em médium aqui e viu o espírito da Sabrina. Sabe o que o espírito falou? O espírito falou assim, é um monumento, é um anjo. O que, que é aquilo? É um monumento do espírito da Sabrina. O espírito que aqui, um sofredor que viu o espírito dela, porque ela foi lá ajudar a resgatar, né, na forma real dela. Eu não preciso esculachar tanto, né, Sabrina? Vai menos, né? Então... Aí fala que é elogio. Não é elogio, gente. É, tem um monte assim, tem um monte, né, princesa? Né? Tem um monte, né? Mas aí vai, não, lá é todo mundo bambambam, todo lá só tem grandão, só tem gente. Por que falam assim? Por quê? Porque são pequenos de verdade. Esses são verdadeiramente pequenos. São orgulhosos, não aceitam nada acima de si, né? Tudo que é acima de mim, eu não aceito. Né? Porque estão acostumados, né, dizer que, não, eu sou pequenininho, eu sou formiguinha, eu sou não sei o quê, eu sou... Está em Kardec, que não pode elogiar. Se o espírito elogiar muito o médium, tem alguma coisa errada. Isso é elogio? Não, não estamos elogiando, não elogiamos nada. Nós dizemos quem ela é, quem ele é, quem você é, Só quem é. Né? Tem elogio? Não. Quem é? Onde mora? Da onde é? Né? O Miguel tá do jeito que ele tá, por quê? Miguel tá do jeito que ele tá, por quê? Porque ele conquistou isso, ele evoluiu, ele fez as escolhas certas. Ele aguentou chamarem ele de mistificador, ele aguentou chamarem ele de pilantra, ele aguentou chamarem ele de mistificador sarafrário, ele aguentou de irmão de fé gravar vídeo no YouTube para dizer que tudo é mistificação. Ele aguentou tudo isso amando. Amando. Aí ele chegou no nível de Miguel. Jesus. Mesma coisa. Mesma coisa. A história se repete. Foi a mesma coisa. Repetiu, né? Repetiu. Foi igualzinho. Igualzinho. Só que com ele ainda foi pior, cara. Foi torturado, crucificado. E ele cresceu mais. Ele evoluiu mais. Jesus evoluiu mais. Evoluiu mais. Mais do que ele já era. Porque ele continua em evolução. Continua. Então, são amiguinhos, né? Miguel, Metatron, né? Uriel, Gabriel, tudo amiguinhos, já conhece vocês todos, é tudo coleguinha. Nossa, o esquecimento é forte mesmo, né? Porque não dá para lembrar de nada, né? Às vezes fica até na dúvida, às vezes o Pedro fica deitado na cama, assim, aí ele fica falando, ai meu Deus, por favor, não me engana, é isso mesmo. Eu não me engana, meu Deus. Por favor, estou fazendo tudo certinho, estou fazendo reforma íntima, parei de pegar geral, joguei meu harém todo no lixo. Nosso harém era tão bom, né? Tinha de 18, tinha de 20, tinha de 30, tinha de 40, 37, 35, 19, 20, 21. Para dar bom dia, então, no dia seguinte, hein? Imagina, 56 bom dia, hein? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia no WhatsApp, hein? Hã? 56 bom dia, hein? Haja tribulus terrestre, hein, Pedro? Haja catuaba, haja guaraná em pó. É. Porque não é só. Né? Energia, né? É. Abandonei tudo, a festa, abandonei Jurerê Internacional, as pulpari, né? Abandonei as boates, não vou falar o nome, né? As boates, né? Marizia, lá em São Paulo, abandonei tudo que tem lá em Marizia, né? Boatona que tem lá, que não pode falar o nome, em Jurerê, né? Minas, Bahia, né? Goiânia, né? Tudo, tô fazendo tudo certinho, por favor, não me enganem. Tô fazendo tudo direitinho, tô treinando paciência, tô entendendo a ignorância deles, que é gigantesca, que é imensa, os ataques, tô olhando para eles com amor, com tudo, faço meditação, oro, em casa ele, né, senta e se conecta a Jesus, pai, perdoa, eles não sabem o que eles fazem, perdoa, eles não sabem o que fazem, eles são muito atrasados, neandertais, pai, Pedro, quando ora é assim, mas não é com raiva não, é com amor, tá, com amor, aí o cara fala com ele, ou não fala, o quanto... Aí fala, calma, filho, calma, aguenta, é para o seu bem, é para você evoluir, eu passei pela mesma coisa, todos aqueles que vêm para fazer isso aqui, é desse jeito, vai melhorar, fica tranquilo, persevera, é assim mesmo, eu os amo, são meus filhos, você também os ama, você foi por amor, você os ama, eles são ignorantes, são imaturos, né? É assim mesmo. Né? Você vai crescer muito. Quando você voltar, você vai ver como você vai crescer. Né? Você vai ver como você vai crescer quando você voltar. Né? Então, é porque o Pedro não entendia. Né? Quando ele era mais novinho, aparecia anjo para ele. Já aconteceu, né? Ficou paralisado na cama, apareceu um anjo cheio de luz. Né? E tudo. Por que essa anjada toda aparece para mim? Jesus aparecendo para ele, desdobrando, indo encontrar Jesus. Nossa, os caras lá gostam de mim. Eu era pequeno, estava no esquecimento, né? Criança, adolescente, adulto. Foi a vida inteira isso, a vida inteira. Aí fala, não entendia, gente, já estou com 33 anos, 34 anos, não aconteceu nada, só fico vendo anjo, fico vendo Jesus, fico vendo extraterrestre, fico vendo demônio, essa demoniada toda querendo me pegar, porque era uma demoniada que ele sentia, né, em volta dele, mas ninguém podia tocar. Nossa, porque essa demoniada toda quer me pegar? Até agora está explicado, né, Pedro? Está explicado, né? Está explicado. É dragão, é arconte querendo pegar ele desdobrando, ficando face a face com o dragão. né? E o dragão com uma fúria danada dele, aí ele volta pra Sônia e fala: nossa, Sônia, até dragão tá querendo me pegar, fui lá no reino dos dragões, o cara tá furioso comigo. Aí ele conhecia, porque ele estudou sobre os dragões e falou assim: peraí, então o negócio da plataforma de oração é planetário, porque eles não querem nada que atingiu a evolução da humanidade, então o negócio lá é grande, hein? O negócio aqui é grande, hein? Aí ele não entendia, porque era só ele, Sônia, Sabrina, mas não sei, duas, três pessoas, né, seu Adil? Duas, três pessoas. Ele não entendia. Que dragão é esse que tá com interesse em mim? Se só eu, Sônia, Sabrina e Adil, e mais uma ou duas, a gente não tá fazendo nada para a humanidade. Mas nem imagina. Não. Vai ser pura luz. Aí nem imagina. Aí o Pedro tá achando que é só isso. 72 mil inscritos. Só isso. Ainda nem começou. Mas nem começou. Não tem nem ideia do que vai acontecer. Será que os pronunciamentos continuarão na internet? Será que tem alguns pronunciamentos, alguns vídeos foram gravados no YouTube, que continuarão lá depois que acontecer algumas coisas aqui? Vai continuar lá? Tem gente que já desativou os comentários. Será que os vídeos vão continuar lá? Que ensinamento, hein? Deus trabalha assim, sabia? Mas ele faz isso para se vingar? Não, sabe para que é? Crescimento, é para evolução. Porque o povo daqui só acredita vendo, né? Quando é alguma coisa muito forte, muito grande. Então, já que é assim que o povo acredita, que assim seja. Que assim seja. Né? Tá pronta? Vamos lá? Vamos! Que agora eu vou continuar trabalhando, que eu não tenho corda vocal, estou desencarnado. Posso falar à vontade. Vamos ficar até amanhã canalizado. Para o progresso da humanidade, eu durmo muito pouco. Não preciso dormir muito, não. Eu posso canalizar 3 horas com você, saiu você, eu canalizo 3 horas com ela, a gente fica aqui até amanhã de manhã para o progresso deles. Né? Então tá bom, já viu que eu gosto de falar, né? Eu gosto mais de falar do que Akhenaton, do que Nefertiti, e falo mesmo o que tem que falar mesmo. Porque aqueles que são mais mansinhos, que não falam, aí não precisa, Jesus vai lá e fala, não, é o Osho que vai hoje, o próprio Cristo me manda. O próprio Cristo me manda. Se sentiu humilhado, eu exijo respeito. Plataforma de oração, exige o mais respeito. Não lê o Kardec, não. Se você ler Kardec, tu vai exigir respeito também ao cubo. Se ler Ramatiz, vai exigir respeito ao cubo também. Porque você vai se sentir humilhado quando você lê os livros. Quem fala muito pequenino, se muito pequenino vocês são, está lá em Kardec, livro dos médiuns. Vocês são muito pequeninos, no livro dos espíritos, está lá também. Vocês são pequenininhos, acha que é muito, se acha o rei da cocada preta, a última bolacha do pacote no universo. Vocês não são nada, volto a repetir, pequenininhos, involuídos, imaturos, crianças, orgulhosos, soberbos, arrogantes, prepotentes, gostam de guerra, materialistas, invejosos, escarnecedores, orgulhosos, maus, ruins, violentos, agressivos, egoístas, egocêntricos. Não estou ofendendo ninguém, estou dizendo quem vocês são. São tudo isso. Humanidade da Terra, é isso. Aqui ninguém é amor pleno, ninguém é fraternidade plena. Planeta Terra é manicômio, manicômio, hospital de maluco, de gente agressiva, escória do universo. Prisão, lugar de criminoso cósmico. Aqui é uma prisão e um hospício ao mesmo tempo. Prisão e hospício. Com bilhões de criminosos no universo. Corruptos. Políticos corruptos. promíscuos, viciosos, cheios de vício. Essa é a realidade da humanidade da Terra. Ninguém aqui está mentindo e nem exagerando. É a realidade. Entra na internet, liga o repórter. Vai na rua aí, de madrugada, desce. Vai na rua caminhar aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da manhã. Lá em Irajá, com cordão de ouro de 10 mil reais no pescoço para tu ver o que, que vai acontecer. Vai lá, vai em São Paulo. Vai andar com uma Z1000, com uma Kawasaki Z1000, com uma Kawasaki Ninja lá em São Paulo para tu ver o que, que vai acontecer. Com uma Hornet da Honda, para você ver o que, que vai acontecer. Vai lá andar. Anda com um tênis de 1.000 reais no pé só, aqui no Rio de Janeiro, para você ver. Vai. É isso, eu não vou me despedir, eu apenas vou desacoplar do Pedro e vou nela, tá bom? Se vocês tiverem hora, precisar ir embora, não tem problema. Pode ir ver depois em casa o vídeo, porque as palestras precisam ser longas. Muito obrigado. Continua aqui, hein?